Nerd Patriarca de volta para mais um programa. Hoje a gente vai fazer um quadro denominado Cagada Ensaiada. Eu já explico como é esse quadro e por que esse nome. Mas hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Logan, com todo respeito, espero que suas pregas sejam de adamantium. Você vai precisar. Eu tô aqui com o Everton. Batman e Robin é uma sacanagem, velho. Não é possível que me permitiram fazer um filme desse, cara. Deixaram, ele foi pro cinema. Eu tô aqui com o Sanderson. Porque o lustre é o lugar mais ideal pra você atirar em qualquer pessoa na face da Terra. Eu tô aqui com o Jonathan. Santa cagada, Batman. Cara, eu sou o Vinícius e eu vou dizer uma coisa, ó. Um ator nunca pode desistir, viu? Porque nesse podcast a gente tem um exemplo do ator persistente que cagou, mas ele teve sucesso depois. E vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Os quatro sobreviveram. Cada um apresenta uma condição física única. Só quero consertar meus amigos. Não dá pra consertar isso. Devíamos usar esses poderes pra ajudar as pessoas. Cagada ensaiada. Esse foi o quadro que a gente criou pra fazer esse podcast hoje. E o que é uma cagada ensaiada? Na nossa concepção de bosta. Exatamente. É um filme que era pra ser bom, os caras pararam, a produtora deu o orçamento, falou assim, ó, vocês vão fazer um filme X. Vocês têm esse dinheiro, contratam os atores bons, pegam um diretor bom e faz o filme. Eles vão lá, fazem o roteiro bonitinho, lançam o filme como se fosse bom. Aí quando chega na porra do cinema, a gente senta pra assistir e o filme é escroto, é ruim, é lixo, é podre, é uma cagada. Exato. E hoje, pra gente começar o Cagada Ensaiada, a gente vai começar falando de um tema que a gente gosta pra caralho, a gente é nerd e a vida é assim mesmo. Que são filmes de super-heróis que são cagadas ensaiadas. Pra... Não, a gente, eu acho que tem mais de 5, mas a gente selecionou 5 hoje pra falar. Só as pérolas, hein? Vamos fazer por ordem cronológica ao contrário, que eu não sei dizer como é uma ordem cronológica ao contrário. Alguém sabe falar? Decrescente. Do que fede mais pro que fede menos ou do que fede menos pro mais? Não, é do mais recente pro mais antigo. É decrescente. Ah, entendi. Decrescente. Não, isso. Mas a cronológica é tipo, você pensa é do passado pro presente agora, né? Não. É. Eu tô confuso. A cronológica é do passado pro presente. Ao contrário, que é do presente pro passado. É escrotonológica, pronto. Foda-se, é uma ordem do filme mais recente, mas a gente começa a cagada daí, né? A gente não sabe nem o que falar, mas a gente vai fazer a divisão. A cagada já começa assim. A gente achou que ia fazer um bom podcast, já viu? Muito bem. No dia 6 de agosto de 2015, vamos em 2015, ó. A gente acabou de entrar em 2017, né? Então 2015 tá recente ainda. Acho que os filmes que a gente assistiu estão bem frescos na memória. E esse filme, dia 6 de agosto de 2015, saiu o remake definitivo. Nossa. De Quarteto Fantástico. Já vai começar assim, pegou pesada. Brilhante. Quarteto Fantástico é uma cagada ensaiada. Primeiro, Quarteto Fantástico é uma cagada ensaiada? O que você acha? Olha, pode ter certeza. Não, eu já tô meio chocado aqui que foi em 2015. Foi, é recente. Porra, caraca, eu tô velho, velho. Estamos em 2017, parece que foi semana passada, cara. Olha, os caras pegaram toda a merda que foi lançada em 2005 e 2007. Não sei, que foi o primeiro e o segundo filme. Esperaram 10 anos, mais ou menos, se a gente for falar do primeiro filme. E falaram, agora a gente vai acertar. E acertaram, né? Vocês acharam? Acertaram no vaso sanitário. Ô Vinícius, você notou que todos os pontos que você comentou pra que tornam, né, o filme uma cagada ensaiada estão incluídos aí no quarteto? Que é orçamento, né? Tem bastante orçamento. Tem bons atores. Tem um bom diretor, que é, se não me engano, é daquele do Poder Sem Limites, né? Que é o Josh Trank. Isso, que é um bom filme. Tem um elenco bom. Um elenco muito bom, né? Sim, tem ótimos atores. Tem um apelo, né? Que é uma história que o público nerd gosta bastante, que são as histórias do Quarteto Fantástico. Gostava. E... Exatamente. E os, os efeitos especiais são muito bons. Os efeitos especiais deveriam ser muito bons. Ok. E pra fechar a cagada, foi a expectativa e a promessa que eles iriam consertar todos os erros dos filmes anteriores. Sim. Não, agora vai ser o quarteto definitivo. Vai ser mas uma coisa eles conquistaram. Eles queriam tirar a fama negativa do clássico, eles conseguiram, porque esse aqui cagou tão cês mais. Acham, agora, vocês acham esse quarteto pior que os outros dois? Olha, eu vou te dar um pior, exemplo. Não. Eu vou te dar um exemplo. O primeiro foi horrível. O segundo foi detestável. Exatamente. Mas pega pelo menos um ponto de vista que eu tava avaliando. A teoria deles ganharem os poderes dele no primeiro filme foi o quê? Existe uma energia cósmica X que passa no espaço de vez em quando, a cada não sei quantos bilhões de milhões de anos. E essa energia é o que eles suspeitam que deu origem à vida na Terra e tudo mais. Eles pegam uma nave, vão pro espaço, a energia passa por eles e eles ganham os poderes, certo? Beleza. Certo. Aí você para e fala, nossa, pô, que merda. Alguns olharam e falaram, pô, que legal. Aí você pega no novo, os caras vão pra dimensão XX, batem com um porrete num negócio verde, o negócio verde explode e eles ganham poderes. Mas eu vou falar a verdade. Radioativo dentro do bagulho verde, velho. Antes deles irem pro planeta Lofts lá, porra de planeta que eles vão, o filme não tava tão ruim. Aí você percebeu o erro da parada, Vinícius? O filme estava... Não sei se vocês tiveram essa visão. No começo, é assistível. Eu tive a mesma impressão. Você sabe quando você começa a assistir um filme, aí você começa a sentir aquele odor subindo, você olha pra cena e você fala, puta, vai começar a dar merda daqui uns 10 minutos. Não, Vinícius, eu tô sentindo. Olha como que você disse, fudeu o filme mais ainda. Até antes daquela cena o filme era bom. Até antes daquela cena não existia Quarteto Fantástico. É exatamente isso que eu tava comentando. Exatamente. Então se não existisse Quarteto Fantástico, o filme poderia ser bom. Exato, se fosse o Quarteto Científico, podia ser um filme bom. Exploração do planeta X. Até quando... É o Quarteto CDF, era uma boa. Até quando foi um filme sci-fi, de relacionamento entre os personagens, eles têm bastante carisma e tal. Mas quando entrou pra parte do carisma? Não. Os personagens. Tem carisma ali, não. Não, perdão, os atores, os personagens, não. Tá. Em primeiro lugar, você falou de carisma. Vou falar de um personagem que tem um carisma impressionante nesse filme. A hora que entrou pra parte do quarteto, velho, que decepção. Ó, caralho. Coisa do Quarteto Fantástico desse filme, se ele falou 5 frases, foi muito. Porque no filme inteiro, o cara só fala, tipo, sim, não, você me deixou, me ajude. No filme inteiro, a única coisa que ele fala é uma coisa tão ridícula que chega a dar raiva. No final do filme, ele olha pra cara de quem tá assistindo e fala, tá na hora do pau! Caralho, você tá no cinema! Isso é fala de filme pornô? Exatamente! A única coisa que o cara fala com ênfase é tá na hora do pau! Porra, se fosse assim, eu tinha assistido o Quarteto Fantástico XXX! Que deve ser muito melhor que ele. Ele não fala nada, o personagem é totalmente mal construído. Ele é totalmente depressivo, é o Super-Homem com um monte de pedra em cima. Você tinha que falar Super-Homem. Desculpa, veio no coração. Então, veio. Pelo que eu me lembro, os quatro lá, o quarteto, foi junto com o Victor... Von Doom. Von Doom, né? Victor Von Doom. E deixaram ele lá. Exatamente. Cara, pra mim a pior... deu merda e ele acabou ficando. A pior coisa desse filme é o Victor Von Doom, é o Dr. Destino. Ele não faz sentido, né? É a pior coisa que tem. Assim, se você chamasse ele de vilão do Power Rangers, tudo bem. Se você chamasse ele de mutante carvão, tudo bem. Agora, se você falar que ele é o Doutor Destino, o cara que já bateu de frente com o Magneto, com uma penca de mutante, uma penca de outros personagens, dos heróis, o cara que desenvolveu poderes além do limite, você chamar aquilo de destino? É só o destino do filme, né? Que é pro lixo, né? Não, e a desculpa... Tá bem encaixado no filme. A desculpa dele ser mal... A desculpa dele ser mal porque ele tem que ser mal, entendeu? O roteiro não explica isso. Que eu me lembro, eles voltam, né? Deu merda lá na dimensão XX, aí eles voltam, aí no filme, no desenrolar do filme, eles querem voltar pra resgatar ele, não é? Exato. Sim, exato. Sim. Acaba essa porra. Tem um pouco dessa ideia de voltar pra encontrar ele, mas na verdade o governo já tá dominando a porra toda e eles querem voltar porque eles querem, tipo, conhecer o local, ver o que, que eles podem aproveitar, fonte de combustível, não sei o que lá, dominar o mundo. Já começou com essas ideias de idiotas no meio do filme também. Eu lembro que eu vi esse filme recentemente. Outra coisa que eu achei bizarra no filme é porque direto eles falam: nossa, a gente descobriu uma dimensão paralela. Isso vai ser bom, porque a gente vai poder salvar o mundo do que está para acontecer. Ah, o mundo está para chegar o evento. Mas eles não falam o que é, velho. O que vai acontecer com o mundo? Deve ser algum evento da Marvel envolvendo os Vingadores, só que eles não podem falar, né? Porque não é do direito da Sony. Era Fox, né? O Quarteto Fantástico. Isso. Cara, que filme. É o Beyonder. Não, o que me incomoda muito nesse filme, assim, a gente sabe, depois a gente vai ver que tem toda uma briga de diretor com o estúdio, que o filme foi modificado. Mais ou menos que nem aconteceu com o Esquadrão Suicida, né? O que importa, o que é relevante pra nós é que o filme foi feito, o filme chegou no cinema e o filme é uma bosta. Verdade. Isso que interessa pra gente. Ele não quer saber o que aconteceu. Todo mundo tinha esperança, né? Todo mundo tinha esperança em cima do filme. Sim. Viu o trailer, falou, não, pode ser legal, pode ser, eles podem consertar a cagada que eles fizeram nos últimos dois filmes. E é o que a gente falou, o único objetivo que eles cumpriram foi fazer a gente esquecer os outros dois filmes, porque o filme é tão ruim, que eu não lembro dos outros dois. Não lembro, cara. A cagada definitiva, exatamente. Prefiro ter pelo menos. E pelo menos os dois primeiros filmes eu ria com Coisa, porque o Coisa era carismático. Não, isso é legal, o Coisa nos filmes antigos, ele era mais revoltado, não aceitava os poderes dele, nesse ele ficava parado e a única coisa que ele falava, eu vou fazer a missão pro exército, porque eles falaram que vão conseguir a cura pra mim. Não, velho, você tá fodido. E assim, o filme, ele, os efeitos visuais dele são muito ruins. Vai entender, né, porque dinheiro eles tinham, velho. Os caras tinham dinheiro pra fazer algo bem melhor e não conseguiram fazer. Até agora eu não entendi o que eles fizeram pra colocar os poderes do Reed Richards lá do Senhor Fantástico na tela, porque véio, aquele, ele esticando os braços dele é muito zoado, velho. Não, é muito ruim. Zoado? Sabe o que é zoado do Senhor Fantástico? Ó, em primeiro lugar, olha que coisa, como eles queimam os personagens que não deveria queimar. Na hora que deu merda, o que o Rick fez? O Rick fugiu, ele abandonou todo mundo, tocou um foda-se. É o Dr. É Reed, desculpa. O Reed fugiu. Richards. Ele fugiu, ele tocou um foda-se, foi morar no Acre. Foi vender refrigerante num bar, mexendo as latas de lixo. Aí os caras encontraram ele. Ele tava pesquisando umas paradas, não tava, Ivaldo? Mas assim, ele tava pesquisando, mas tipo, o filme não explicou o que ele tava pesquisando. Ele simplesmente voltou e falou, não, vamos reativar aqui a máquina, vamos voltar lá pro lugar. Todo mundo, pô, e aí, cara, legal, bom te ver. Cara, teve uma cena que eu fiquei tão puto. Ele entrou no helicóptero. Aí o Edinho, desculpa, o Coisa, tava do lado dele. Ele olhou pro Coisa e falou, e aí, isso dói, velho? Ele perguntou pro cara se dói. Se eu fosse o Coisa, eu pegava piroca de pedra, eu aproveitava que ele é todo de borracha, mas eu enrabava ele com tanta raiva. Enrolava na piroca o cara, igual carretel. Cara, olha pro homem de pedra e fala, e aí, isso dói? Sabendo que abandonou o cara, tocou um foda-se pro cara. Eu não lembrava dessa cena. Eu não queria lembrar. Eu juro que eu não queria. Cara, a luta final é ridícula também. Não, é ridícula. Nossa, mas ridícula. Eles chegarem lá. É que eu não lembro quanto tempo passou da primeira viagem, quando eles ganharam o poder dele, pra segunda viagem. Passou um tempo. É. Porque eles foram treinados, começaram a trabalhar por exército. Então passou um bom tempo. Aí, tipo, quando eles voltaram, eles encontraram lá o Mindingo barra Doom capengando lá. Os caras, tem uma forma de vida ali, hein? Pô, é o Victor. Pega ele, chama ele aí, chama ele junto. Aí trouxeram ele, aí ele entrou na base, destruiu tudo, fez o que tinha que fazer. E os caras, meu, legal. Aí ele pegou o portal e foi embora. Cara, eu lembro dessa cena. Ele pegou o portal, matou o pai dos irmãos lá e falou, eu vou voltar pro minha terra, pro meu planeta. Ele, de volta pra minha terra. Foi embora. Aí na hora que ele entrou no portal... O dia que eu saí de casa, minha mãe... Na hora que ele entrou no portal, o Rich já cagou o final do filme inteiro. Falou, meu Deus, ele entrou no portal, agora ele vai sobrecarregar o portal e que era um buraco negro pra poder drenar na terra. Parece que ele já explicou o final do filme inteiro. Ele falou que o cara entrou, sobrecarregou o bagulho pra criar um buraco negro para drenar a terra e juntar todo o poder pra destruir o mundo. Como ele desenvolveu isso, sendo que o cara só entrou? E detalhe, ele entrou no portal, saiu na dimensão dele e tirou um jaleco da Galáxia X que ele botou lá o Correio das Trevas. De onde ele tirou aquilo, velho? Ele pegou no laboratório e trouxe no bolso. É, foda. Todo laboratório tem uma capa com gorro verde, velho. Todo laboratório. Não, era preto. Detalhe, o do Robin Hood era preto. Ai, ai, galera. Pô. Eu sou daltônico. Percebi. Mas o seu daltonismo não interferiu você a ver que o filme é uma merda. Não, não há cores que cubram aquilo lá. Como não será que o Sanderson enxergou a dimensão negativa lá? Toda marrom, marrom de merda. Assim, aquele buraco negro girando, uma merda, assim, ó, gigante. Um cocôzão. Parecia, por sinal, parecia uma privada da descarga, né? Exatamente. Que vantagem o cara tinha de drenar um monte de matéria destruída pra aquele planeta? Ai, ai. Que por sinal ele falou que foi o planeta dele, que ele dominou, que ele aprendeu tudo lá. Mas não tinha ninguém, velho. Tem Wi-Fi, tinha né? Tocha, que é um puta personagem legal pra caramba, o estilo de poder dele geralmente é representado legal no cinema, pelo menos os efeitos especiais. Nesse filme, caralho, é essa muito parte, muito ele é muito merda, velho, em todos os sentidos. Não faz nada, cara. Nada, porra, nada. E o efeito ele pegando fogo, nossa, tá ridículo, tá Chaves. No primeiro Chaves. Filme, o Tocha, pelo menos os efeitos dele em ação são legais. É o Capitão América foi um Tocha muito melhor. Pois. Certeza. No dia mais claro, na noite mais tensa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar! E falando em cor, como a gente estava falando de daltonismo e de cor de bosta, que é o que representa esse filme, vamos falar de um filme que tem cor, um herói que tem cor no seu nome. Porque no grandíssimo ano de 2011, vamos voltar um pouquinho mais, 17 de agosto, ó, saiu em agosto também, né? Parece que agosto é um mês pra sair filme. É um mês de desgosto, cara. 17 de agosto de 2011 saiu Lanterna Verde. Meu Deus. Pro Sanderson, laranja. Pro Sanderson não deve ser verde, mas deve ser uma coisa também. É um azul bebê, Lanterna Azul Bebê. Todo mundo assistiu Lanterna Verde? Sim, infelizmente. Várias vezes. Eu juro por Deus que quando eu vi o trailer do cinema, eu não lembro que filme eu estava vendo, eu sei que eu vi o trailer e falei, caralho, esse filme vai ser bom. Esse vai ser louco. Eu também, velho. Porque eu vi o Sinestro, achei, caramba, velho, tá bem representado. Esse foi o maior problema, foi a maior cagada desse filme. Nossa, que os caras tinham o vilão perfeito, Sinestro, o personagem ficou muito bem feito no filme. Foi. Cara, aí eles tinham Sinestro e o cara falou, velho, eu dei um cagão ali, eu não consigo dar descarga. Olha só como é que ficou o Tolete. Aí o cara olha e fala, caralho, olha isso, velho. Vamos dar um nome pra essa porra. Aí os caras falam, Parallax. Põe ele voando no espaço, velho. O Parallax, é um... Uma diarreia voadora. Ele é um vilão, né? Ele é o próprio Hal Jordan, até uma outra entidade. Mas, nossa, eles mudaram totalmente a parada. Verdade, pegaram o cabeçudo lá. O que, que é aquele cabeçudo? Não, se liga só. Eu não lembro, mas eu só lembro do tamanho da cabeça dele, meu Deus. O problema desse filme foi o seguinte. Eles falaram, vamos fazer um filme do Lanterna Verde, vamos. Mas a gente tem que causar. Eles pegam o Ryan Reynolds. O Hal Jordan, né? É, o Hal Jordan. É, o Lanterna é o Hal. É, o Lanterna Verde, o Hal Jordan. Isso, mas vamos pegar ele na primeira semana de treino e botar ele pra enfrentar uma entidade fodástica que come planetas. Porra, pra que isso, velho? Vai devagarzinho, caminha aos poucos, põe outros vilões importantes da série pra no final, de repente, você falar, meu, vamos colocar um vilão mais poderoso. O Parallax, nas HQs do Lanterna Verde, eu não sou um grande conhecedor das HQs, mas ele é um vilão foda, porque ele se alimenta do medo, e ele consegue possuir até outros heróis das HQs. Ele mesmo, como o Jonathan falou, ele já chegou a dominar o corpo da Hal Jordan, entendeu? Dentre outros, cara, ou seja, é uma entidade poderosa pra caralho. Olha, os caras cagam e põem ele no primeiro filme, velho. Pra quê? Primeiro e último, né? É, então, lógico, já mataram o vilão mais poderoso. Condenou a franquia. Então, cara, pra mim, o que começa já errado é o uniforme do próprio Lanterna Verde. Não, eu acho os efeitos muito ruins. Aquela porra fluorescente lá, velho. Ficou zoado. Estranho. Por que não fazer uma porra de uma roupa, velho? que custa, velho? Eu acho que o pessoal naquela época ainda tinha vergonha de colocar os caras de colã, não é possível, porque achava não, mas que ia lycra, cara, lycra é tão mais barato, velho. Você vai fazer a roupa do cara do quê? De CG. Ideia do quê? De estagiário. O filho da puta quer mostrar trabalho pra ser efetivado e fala, vou fazer uma roupa de CG. Caga a porra do filme inteiro. Pode crer. E outro negócio que eu achei interessante é... Deus que me perdoe, cara, eu não sou um astrônomo, mas, caralho, o Hal Jordan ganhou o poder de Lanterna Verde, agora ele pode ir pra qualquer planeta, todo mundo respira oxigênio em qualquer lugar. O cara lutou, o cara foi grudado no sol e nada acontece com ele. É, isso nos quadrinhos, no filme eles assim, não falam, né, mas nos quadrinhos a aura do anel, além de dar esse poder pra ele respirar em qualquer tipo de atmosfera ou, nem, ou fora da atmosfera até, ele até traduz, né, as línguas alienígenas e tudo mais, mas no filme eles não citaram em nenhum momento. Ah, mas concorda comigo? Então, e hoje, na Bolívia, pegar um chupacabra, dar um anel verde pra ele, então ele já vai poder entrar no sol, já vai poder destruir a galáxia, porque o anel já vai... Não, exatamente. Eles não citam isso em nenhum momento, realmente. O treinamento dele foi bizarro. Os construtos que ele faz, cara, que merda. É querer... É o que o Santos falou. É querer mostrar efeito gráfico, é querer embelezar uma coisa desnecessária. Ele fez um carrinho do Hot Wheels pra parar um helicóptero. Eu ia falar exatamente, aquela cena é ridícula. Aquela cena é ridícula. Tem um espaço que ele projeta umas turbinas de avião. Dois jatos. É, faz dois jatos pra ele. Ah, ele tá lutando, né, na luta final com o... Você quer ver como é que você mata o Parallax? Chega nele perto do sol, pega o anel e faz o Rick. E faz ele cantar da linda, velho. Ia ficar... Eu acho que não ia ter como perder. O Parallax vai em direção ao sol, velho. Ia de por vontade própria. Nossa, eu tô vendo a foto do vilão aqui. Cara, parecia que ele tinha um tumor na cabeça. Então, esse cara... Cara, qual a história? Eu não me lembro da porra da história. O nome clínico pra isso é encefalite, gente. É uma doença muito séria, não se pode brincar. Microcefalia. Ó, esse cara, ele era um cientista X. Essa aqui é macrocefalia. Agora, sabe o que é interessante? Sabe quem contratou ele? Quem? Amanda Waller, velho. Ah, é? É, agora que... Ele não é um cientista que queria ser vingado, os pais... Então, no começo, a Amanda Waller chamou ele pra ele poder ver o corpo da alienígena que morreu. Aí ele, por algum motivo idiota, meteu a mão dentro de um corpo alienígena. E foi... E recebeu... Um pouco da substância lá da diarreia do Parallax. Aí, não sei por que motivo, ele ficou possuído. O que morreu? O que morreu? O que deu o anel. O anel, isso. É o que deu o anel. Ele era roxo, gente? Era. É, esse daí é o Abin-Sur. É, Abin-Sur. Abin-Sur. Aí o cara foi, cortou o dedo, sujou lá com o sangue do Parallax e aí começou a inchar a cabeça. Calma aí, mas o Parallax estava dentro do corpo do bicho? Não. Não, é alguma substância do Parallax, né? É, sangue. Alguma coisa dele. Alguma gosma. Mas da onde veio? Eles lutaram, provavelmente. Eles lutaram no espaço. O Parallax precisa pegar ele. E o cara caiu na terra. Isso. Aí como o Parallax é um monte de diarreia, esguichou, né? Sujou um pouquinho o cara com a diarreia. Aí o cara foi meter a mão na bosta. E pra usar a luva, né? Não, pra que luva, cara? Pisou na merda de Havaiana, abriu os dedos, né? Ficou com o cabeção. Aí ele pegou aquela tênia alienígena e virou aquele bichinho zoado. Era só ele ter colocado o leite lá perto, pronto, ele tirava a tênia. Aí pra você, que merda, os caras perderam grande parte do filme usando o cara com microcefalia pra enfrentar o Lanterna Verde, ficar todo naquele trama. Cara, eu nunca vi um personagem gritar tanto que nem aquele personagem. Dói o ouvido de ver aquele cara gritando o filme inteiro. Então, mas aquele o cara da macrocefalia, ele vira isso. O Parallax. Ele não vira nada, o Parallax vem e fala, você é um inútil, come isso e vai embora. Não, ele não faz nada. Ele só enche o saco do Lanterna Verde. A única coisa que ele fez foi matar o pai dele. Ele tacou fogo no pai. E tem uma hora que ele quer o anel também, né? Ele pega o interesse amoroso do Lanterna. Aí faz toda aquela... Tem uma cena que é ridícula, que ela tá com a esposa... Que ele controla, de alguma maneira, o interesse amoroso dela. Que ela tá com uma seringa. Eu não lembro o que tem naquela seringa que tá no pescoço dela. Pra tomar uma injeção, pra virar sei lá o quê. E o Lanterna engana ele, dá o anel pra ele. Só que o anel, quem controla... Quem escolhe, o anel que escolhe, né? A pessoa, exatamente. Não, ele... Isso. Aí é ridículo. Ridículo, assim. Aí o Parallax vem na janela. Sabe outra coisa que eu achei muito desnecessária? Uma coisa. Nessa cena, ele pega o anel, aí ele vê que o poder não é dele, aí ele tenta matar o Lanterna, não consegue, e fica no chão jogado lá, que nem um escroto. Aí, nisso, o interesse amoroso do Lanterna, ela tá lá em cima, que né? Que não tem nome, né? Que não tem nome, que eu não sei o nome dela. Maria. A Maria. Do bairro. Essa é a Veronice. Ela tá tipo, sendo controlada por uma força e tá, tipo, levitando, né? E o Hal Jordan, sem o anel, ele não deveria ser super rápido, né? Não, ele não tem poder nenhum, ele é um humano normal. Ele aparece do nada e segura a mulher, assim, tipo, numa distância muito grande. Normal. Será que o Hal Jordan é vampiro também? Porque todo mundo é vampiro no cinema hoje, né? Impressionante. Vai ver que ele né, é um tipo de vampiro também. Ele não é vampiro porque senão ele não tinha ido pro sol. É verdade. Ou ele estaria brilhando na cena, né? Ele, como ele não tava brilhando... Ele ia ter cegado... Ele pode ser um vampiro, foi pro sol, começou a brilhar, matou o Parallax cego. Olha, boa teoria. Parabéns, Anderson. Muito obrigado. Eu entendo porque a DC não quer colocar esse filme na cronologia oficial dele, né? Agora sabe o que eu achei interessante? O filme começou com o Hal Jordan pilotando os jatos, né? Isso. Aí tem aquela cena que ele tá meio que caindo na a velocidade X lá e lembrando do pai. Cara, perdeu-se tantos minutos naquela cena dele lembrando da morte do pai. Falei, cara, essa morte do pai dele vai ter alguma ligação mega importante no filme. Vai ser mostrado em algum momento, alguma coisa vai acontecer. Uma hora, né? Não aconteceu nada! As pessoas superam, Ivaldo. A vida continua. Nada aconteceu. Não, você não pode. Você não pode ficar, tipo assim, nessa de ah, meu pai morreu. Não, continua a vida, gente. Você tem um jato pra pilotar. Você tem um jato pra pilotar. Você tem a Veronice, que é a menina do filme, que ele tem que conquistar. Tem um monte de gente. Cara, mas eu acho que o Lanterna devia ter os constructos melhores, né? Os melhores, os mais legais. Ele tem os mais merdas. Eu assisti uma animação legal do Lanterna Verde, que é bem parecida com esse filme especificamente, só que ela tem um final diferente, tem uma sequência diferente. É Lanterna Verde, primeiro. É parecida, mas é diferente. Eu não sei se você nunca chegou a assistir. Assisti, gostei. Lanterna Verde, primeiro voo, sim. Não é parecido em certo ponto? É o início dele, né? Isso, o arco inicial ali do filme, mas o restante não, é focado isso. No sinistro. O início é ali no filme. Mas eu não sei se você lembra, Jonathan, os constructos que ele fez nessa animação são coisas inteligentes. É um porrete, é um escudo, é um gancho. São coisas necessárias. Tem uma hora que ele faz uma mola. São construtos que ele tem contato por ser terrestre, né, por ser humano. Só que mostra que é um cara que ele tá ainda desenvolvendo o poder. Não consegue fazer um prédio gigante, por exemplo. Mas ele consegue adaptar o pouco de conhecimento que ele tem pra ajudar na situação que ele tá ali no momento. E, cara, é muito inteligente realmente essa animação que o Ivaldo comentou é ótima, eu recomendo. Com certeza é melhor que o filme. Não, bem melhor. Cara, então, mas no final do Lanterna Verde, do filme, chega a aparecer o Sinestro? Eu não me lembro. Sim, aparece. Ele coloca o anel amarelo. Ele pega o anel amarelo. Aí é porque no meio do filme... Dois, né? Porque no meio do filme ele tá com o anel verde, ele tá com anel verde também. Só que no meio do filme... Não, ele ajuda, né? No final eles chegam a ajudar, né? No meio do filme, pro final, ele tá conversando com os guardiões lá do universo, aquele monte de velho, e ele fala, meu, pra gente poder derrotar esse inimigo, a gente vai ter que pegar o poder dele, usar o poder dele, ter um poder parecido com o dele. Aí eles voltam a investir na energia do medo e criam aquele anel que aí fica com ele, né? Nossa, velho, é totalmente diferente. Você tá vendo, velho? Isto é, eles tinham uma premissa pra fazer o segundo, né? Só que não sei por que não teve, não sei. Ah, porque será, né? porque essa bosta deve ter voltado pro cu de onde saiu, né? Pra não falar que todo filme cagou, eu gostei de como eles representaram o planeta lá, Oa. Até que eu achei legal. O planeta é bonito. Eu gostei dos créditos. A computação gráfica lá do planeta ficou legal. Não, o Sinestro, a maquiagem do Sinestro é legal. O Sinestro tá muito legal. Tá muito foda. Mas infelizmente não salva, né? Let's do this. I almost forgot. I want new ones. What do you want them to say? Wolverine. E o que se salva no próximo filme, hein? Meu Deus do céu. No dia 30 de abril de 2009, 2 anos antes, saiu o primeiro filme dos X-Men derivado, sem ser do grupo dos X-Men dos Mutantes, que é a origem de um dos nossos mutantes mais queridos, X-Men Origins Wolverine. Ai, até que enfim, um filme bom, né, cara? Realmente. Repetaculê. Alguém, primeiro, esse filme é uma cagada ensaiada? Porra! Ah, velho, eu não tenho nem palavras. Eu não tenho nem palavras pra descrever. Nossa, esse velho. Filme. Oh, esse realmente ele define o gênero. Porque ele tem um dos personagens mais legais. Pode usar o nome, né? Origem. É Origem da Cagada Ensaiada. Ele tem um dos personagens mais legais de todos os tempos. É um filme de origem. É um filme que tem um ator que todo mundo já tinha gostado dele nesse personagem. Tem um bom elenco. Não, bom, mais ou menos. E tem bastante orçamento. E pegou aquele hype do X-Men, né? Que todo mundo vinha gostando. É, o confronto final, tinha saído o último, né? Exatamente. Eu acho mais engraçado. Lá o pessoal já não tava curtindo tanto, mas assim, outra vez, né? Um filme que chega com a promessa de recuperar a franquia. E olha aí, ó. Mas esse filme teve um grande problema, que ele vazou antes de estar completo na época. Tá bem errado, mano. Pode ir. Você conseguia baixar na internet com as cenas ainda sendo construídas em CG, então o avião era uma caixa de leite ainda voando, sabe? Pra você conseguir assistir o bagulho, era bem ridículo. É verdade. As arminhas, quando o cara troca o pente da arma que ele joga pra cima, aquela cena bem ridícula de luta, o pente todo verde, assim, subindo, sabe? Foi bem complicado de assistir essa versão. Vinícius. Marcações pro 3D. Diga. Você pode fazer um favor? Já que a gente vai falar de X-Men Wolverine, e o Wolverine fez parte de uma equipe, você pode trazer os membros dessa equipe pra que a gente possa defini-los? Por favor. No filme ele participa daquela equipe X-Delta Plus. Eu não lembro direito de todos. Eu sei que a gente tem o Wade Wilson, que peraí, vamos começar. Wade Wilson. Não, mas esse devia ser o último. O mercenário super treinado. Ele é um mercenário. Não, vamos lá. Deadpool. É o Deadpool. Ele é o Deadpool. Exato. Então os caras, nesse filme, definiram que o Deadpool é um espadachim. Não. Não, ele atira. Não. Ele é isso, mais espadachim. Ele é um soldado. Ele é um soldado. Que ele ama as espadas. E tudo na vida dele são as espadas. Pra mim, ele é um espadachim. O cara foi apresentado como um espadachim imundo. Wade Wilson. Aí a gente tem, nesse grupo, o Dente de Sabre. Nossa, que Dente de Sabre. Outro personagem que é muito foda, né, nos quadrinhos, e eles conseguiram... Eu vou definir Dentes de Sabre. Mutantes, caminhos do coração. Ele só sabe mostrar os dentes, velho. Cara, aquelas é foda, porra, velho, de unha. Era preciso lá cara. Salão, velho. O poder mutante do cara é ter um canino desenvolvido. Só isso, né? Não, na verdade, eu não sei se ele é um vampiro ou não no filme, porque com aqueles dentes lá não dá pra saber. Cara, que sujo ele correndo, velho. Puta, parecia um robô do Power Ranger correndo, que não toca o chão, tá ligado? O cara vai só mexendo, assim. Puta. Nossa. Não, mas vocês já deixaram de falar do Deadpool? Eu não tô acreditando, porque aquele Deadpool, gente, ele soltava laser, velho. Calma, a gente vai chegar lá. Vamos voltar. Esse é a arma X, isso daí. Eu lembro que tinha um japonês, eu não lembro, ele que atirava pra caralho. É o Zero. Atirava porque tinha as cordinhas puxando ele, né, meu amigo? Porque aquela cena dele no início, quando eu tinha 12 anos, 13, 15 anos, eu achei maravilhosa. Mas eu fui rever, cara, como que parece o Ultraman pulando, velho. Ele pula reto, cai reto. Nossa, o Zero realmente é um Zero. Parece aqueles filmes chineses, né, que tem as cordinhas presas, as pessoas saem flutuando de um lado pro outro. Muito, muito bom. Eu lembro que tem o do Will.i.am. Cara, é o Espectro. Eu não lembro o poder dele. Ele transporta ponto. Teleporte. Apenas isso. Só que em pequenas distâncias, não é nem igual o Noturno. É tipo o Noturno fraco. Ele consegue se afastar 30 centímetros do oponente. Quem mais tem naquele grupo? Tem o Fred ou o E a mina do Wolverine, né? Tem o Mary, cara. Merry Christmas? Não, o Mary do Senhor dos Anéis. Mary Kay? E o que ele faz? Eu não me lembro. Ah, ele tem o poder que ele tava controlando o elevador. Ah, tem um cara que acende lâmpada? Ele é assessorista? O que é ele? É o cara da elétrica? É o motorista eletrocal. É o técnico da telefônica. Ah, não vamos esquecer do Coronel também, né? O Striker. Nossa, tô esquecendo do Fred, que era o cara que... Quem que segurou lá, botou a mão dentro do tanque de guerra? Hã? O Fred, o cara fortão, o Fred, que virou o Blob, virou aquele gordão ridículo. Ah, sim. Ah, tá, Fred o nome dele, caramba, é que eu sou... Mas é que assim, na verdade, eu acho que ele é conhecido como Blob, né, quando ele fica gordão, né? Isso, é, o Blob, que ele fica ele era... invulnerável, né? É, bem, nossa, é isso. Nossa, que a maquiagem dele do cara, é horrível, cruel, cara. Parece o Igordão do Austin Powers, lembra? Puta, eu ia falar dele agora, cara, parece o Igordão muito, velho. Então, veja bem, a equipe do Logan é Capitão Cutícula, tem o Espadachim Pool, tem o Blop barra maquiagem feia, o Capitão Eletropaulo. O Blop é o Homem Pudim, velho. O Homem Pudim. E tem o teleportador de 30 centímetros. Ele não sai nem do banheiro se trocar de ah, esse... Ele consegue fazer a teletransportar do chuveiro pra privada. Pronto. Essa equipe não passa nem no vestibular, velho. Quanto mais uma missão tática. Cara, eu sei que é um filme também que teve um orçamento bom pra fazer uns efeitos bem postos, né? Nossa, cara. É isso. Eles queriam. Ah, não. Calma aí. Vamos. Pode falar. Vamos falar de mutantes. Vamos falar um pouquinho da origem dele, né? É, lembra? É. Se isso, o... Cara, eu acho que, assim, uma coisa que se salva nesse filme é aquela cena inicial que mostra o Wolverine em várias épocas com o Deixe Sabe. Ah, aquela cena é boa. Ele criança. Ah, tá, pensei que você ia falar da cena dele criança, porque a cena dele criança com as garrinhas de osso, você tá de sacanagem. De fato, eles são irmãos? No filme são, quer dizer, eu acho que... Não, é tipo o irmão por parte de pai. O Dente de Sabre é o filho bastardo, o filho da empregada. É irmão por parte de pai, né? O caseiro assassino lá, ou sei lá. É caseiro, né, o cara? Ele era o caseiro da... Eu li a HQ, o Wolverine Origins, mas eu não lembro direito. É, então, o cara... Ele presencia, boa, né? O Wolverine, ele... O Logan lá, ele é de uma família rica até, né? No Canadá. Aí ele presencia lá o caseiro assassinando o pai dele. Aí desperta o gene mutante dele por causa desse trauma. Ele vai lá com as garrinhas de osso lá, ele mata esse maluco. E quando ele tá pra morrer, ele conta que o Logan é filho dele, né? Ele teve um caso com a mãe do Logan lá ele nasceu pra cigarro. Que bela cena de merda, né? Porque o cara morreu e falou, eu sou o seu pai. Acabou a cena, aí continua o filme. É tipo isso. Aí ele até que tem uma boa relação, né? Com o Dentes de Sabre. Até dá uma merda lá, depois que eles são recrutados pra Arma X. Eu achei muito engraçado. Só uma coisa, nessa ceninha, tem uma parte que ele olha pro céu e começa a gritar, porque eu não sei se a cena é tão bosta que eu criei isso na minha mente, que ele olha pra cima e fala, não! Ou se realmente isso aconteceu. Não, isso aí foi a cena do ator vendo o filme depois que estava gravado. Eu não lembro, sinceramente. Uma coisa que eu achei muito desnecessária, cara, que vendo recentemente eu dei risada, foi a menina contando a história da Lua pro Logan. Ela, Logan, eu vou te contar uma história. A Lua tinha um namorado. Cara, queria pegar a Lua. Aí ela pediu pra ele ir pra Terra. E depois alguém ligou pra ele e falou, vem comer esfirra na minha casa pra gente ver anime. Só que aí ele ficou preso na Terra. Aí, mano, o Logan ficou olhando com a cara de, e aí, você vai me dar ou não? Ela, então, sabe o que significa isso? Wolverine. Caralho, por que você não falou? Ô, escreve aí na sua blusa aí, Wolverine, que eu acho bonito. É que surgiu a música do Calypso, né? Como que isso significa Wolverine, velho? Não é Carcaju, né? Não é Carcaju, velho. Deveria ser, né? Cara, a dublagem deve estar errada, velho. Cara, que cena desnecessária, aquela cena romântica da história da Lua, velho. E o que vocês acharam da cena clássica, né, dele se transformando, tendo o adamantium colocado dentro do corpo e tudo aquilo mais? Cara, eu não acho tão ruim. Essa parte não foi. Eu acho essa parte boa. Essa parte, porque não tem o que errar também, né? É verdade. Ah, já tá escrito. Essa cena já tá escrito nas estrelas, na Lua, já tá lá. Mas vocês perceberam que aconteceu tudo aquilo, aí o Wolverine vai lá, pula peladão, briga com os caras, beleza. Aí ele corta aquela porta da maneira ridícula. É, corta a porta de papelão. Aí no X-Men Apocalipse não tem uma cena que ele foge? Tem. Sim. Então eles cagaram pra ser a origem do Wolverine, né? Porque não tem como ele ter feito dos dois jeitos. Ah, não. Mas assim, claro, quando o X-Men respeita o filme anterior, me fala. Não respeita, é só pra... O X-Men tem umas 15 linhas do tempo. Eles deram, então. Não respeita mesmo, porque o Magneto até hoje não sabe que lado que ele vai ficar. Eles deram a desculpinha lá que a linha do tempo se alterou e pronto. Eles, já já eles vão fazer uma nova origem. No Logan, com certeza vai ter um flashback dele lembrando dessa época e a cena vai ser diferente também. Começa o flashback. Não, imagina a galera no cinema em 2017. Aí começa a primeira cena, aparece uma mina. Logan, um dia a lua chegou e disse para seu amado, desça a terra e compre esfirra. Cara, sério que eu vou sair da sala de cinema. É melhor ela cantar a música do Calypso. A é lua verdade. Me traiu. Mais fácil. Me dediquei. Aí o Wolverine corre pelado, pula na água, vaza pelado e vai pra uma fazenda. Aí ele é criado por um casal de idosos fofinhos. Isso mesmo. Ficou bem na cara que os caras iam escrachar, tipo, meu, a gente tem que deixar o Logan puto de alguma forma. Como? Vamos fazer o Corinthians perder. Não, mata velho, mata idoso, faz gente sofrer na frente dele, que é pra ele ficar chateado. E fizeram? E fizeram, além de daquela armação da morte da... Agora, pra gente não prolongar mais... Vamos comentar, tem outros mutantes que aparecem no filme. Tem que prolongar, tem muita coisa ainda pra ser falado desse filme, cara. Bom, eu sei que tem, mas a gente não pode falar tudo que a gente quer. Pode, tem tanta coisa. O quê? Não, seguindo da fazenda, tem mais coisa ainda. Vocês então... gostaram da participação do gabinete? Eu já ia colocar falar sobre ele. O gabinete. O Gambit. Ah, tá. Ah, cara, foi menos pior que os outros. Ah, não, cara. O Gambit era ridículo, velho. Ele é zoado. Ele não é tão pior quanto o Deadpool. Ah, mas o Deadpool é uma aberração. Tem coisas, cara, que são ruins, tem coisas que não deveriam ter acontecido. Parece um cantor de boy band, velho. O nome dele é Aaron Gambit. O Wolverine lutando com ele. Você se lembra quando ele vai cortando a escada? Nossa. De incêndio, velho. É ridículo. Sim, cara, é ridículo de uma maneira, velho. Inacreditável, velho. Cruel mesmo. Mas vocês pularam uma cena muito engraçada. Esse filme do X-Men Wolverine, por ser o Wolverine, os caras têm que colocar aquelas cenas, tipo, nossa, o cara é pica. A cena dele tretando com o Zero no helicóptero, velho. Pra que aquilo? Que desnecessário. O cara em cima de um carro, o cara vai atirando o carro cai e joga o cara em cima do helicóptero pra ele cortar as hélices do helicóptero. Depois, com as garras, acendeu uma faísca no chão e explodiu o helicóptero. E sair de slow motion. Essa é a palavra que define o filme. Desnecessário. Que desnecessário esse expressão. Eu pensei que era slow motion. Nossa, esse filme é muito desnecessário. Pegaram esse é pesado. Vamos pra batalha. Pode falar. Não, pode falar. Você quer ir pra batalha final? Não, continua. Depois a gente vai. Vocês lembram quando ele pega a moto do velhinho? Que ele vai sentar na moto, a moto dá aquela afundada violenta. Aí ele joga aquele trocadilho. Eu ganhei uns pesos ultimamente. Tudo indica que o corpo dele tá muito mais pesado por causa do adamantium. Aham. Obviamente o corpo dele deve tá muito mais pesado. Concorda? Claro. Sim, concordo. Beleza, depois que ele conhece o Gambit, boy band, tararau, ele pega um avião e vai pra ilha secreta da base secreta onde fazem mutantes especiais. Você lembra disso? Ele pulou no oceano, ele pulou no meio do mar e não afundou e não morreu, aquele desgraçado. Com experiência secreta. Com experiência secreta. Ele pulou no meio do mar, não morreu afogado. Eu pode crer. Detalhe, o cara tem ossos de adamantium e não afundou. Conseguiu nadar, parabéns. Aí o que eu achei engraçado é que a base não tinha um soldado. Ele subiu umas escadas e chegou na sala principal, cara. Não tinha câmera, não tinha defesa antiaérea, não tinha nada, velho. Ele subiu as escadinhas. Eles não podiam vacilar e deixar muita coisa à vista, né? Então eles falam, ninguém vai achar nunca, então vamos começar assim. Não tinha nem máquina de café ou refeitório, velho. Ó, e tem uma observação que ninguém comentou até agora, e no final do filme eu vou falar. Uma observação que eu percebi que ninguém comentou até agora. Mas continua. Aí o cara me sobe na base, fala com o vilãozão lá, o líder, aparece a menina de novo, tem todo aquele momento dramático. Beleza. Aí ele briga com o Dentes de Sabre. E então quem aparece? Eu não quero falar sobre isso. Mas não tá libertando. Acho que a gente pode passar pro próximo filme. Libertaram os mutantes que saíram correndo pela empresa que não tinha nenhum soldado armado, quase. Não. No final apareceu 3. Mas tinha um soldado. O soldado final era o mais importante, o soldado que eles produziram. Só precisava de um pra guardar o complexo, o mais habilidoso de todos. Arma X número 11. Ele chega a chamar ele de Deadpool? Chama. Ele fala, a arma 11 está pronta, Deadpool, não sei o que lá. Ele explica, quando o Logan tá falando com o... Ele chama ele de Juju. Eu lembro que ele falando chamando ele. Não, mas ele fala Deadpool. Eles comentam dos poderes combinados lá, das experiências genéticas. Mas detalhe, como é que o Dente de Sabre tirava? Você viu o Dente de Sabre tirava o poder dos caras metendo uma seringa no maluco? Chupava o poder do cara com a seringa? Que porra de seringa é aquela, velho? Caralho, ele matou o teletransporte de 30 centímetros, drenou com a seringa e levou o poder do cara na seringa. Ele tirava o Mojo. Caraca, levava Pokébola, jogava. Aí ele perde o poder quando perde o Mojo. O Deadpool ficou uma bosta, né? Nossa, velho. Ryan Reynolds de novo cagando, né? Coitado desse maluco. Cara, mas eu vou dizer, cara, esse cara é um vencedor, velho. É, ele persistiu e conseguiu no final. Cara, só nesse podcast tem dois personagens dele cagados que os caras falaram, vai lá, mano, arrebenta. Deu merda. E eu vejo, velho, que a culpa não é dele. Não é dele. Não é, nunca não, é. Cara, tipo, ele mas ele é o sinônimo de perseverança, cara. Ele é. Não, tipo, no filme o Deadpool faz umas piadinhas e tal, que até releva, tá ligado? Não são tão escrotas. Enquanto ele é o Wade Wilson, enquanto, né? Ele é o Wade Wilson. Mas aí depois, só a ladeira abaixo. Ele não pode falar, ladeira, né? Porque ele tá com a boca presa, né? Que merda. A boca, por que fechar a boca do cara? Aí os caras fazem uma cicatriz parecendo com o símbolo da máscara. Não, aquela hora que ele vai usar o laser, que eu não sei de onde... Ele virou símbolo. Não, aí começa... Né? Não, primeiro, antes começa a luta dele com o Wolverine e tal. Coreografia legal. Não. Antes de tudo, vocês esqueceram de uma coisa muito importante. O Wolverine tem a porra de uma ilha inteira pra lutar. O cara ele sobe no reator, velho. Ele sobe escalando com as garras. Caralho, vai lutar numa montanha, num rig na praia, pelado. Quero ver você chegar aqui. Aí o cara chega lá, teletransporte. Não, o melhor são aquelas espadas no braço lá. Nossa, baraca, né, velho? Isso, igual o baraca, não faz sentido nenhum aquilo. Caramba. O braço inteiro do cara, personagem. É um retalho. É uma, tipo assim, vamos juntar um laser, pegar umas garras, tampar a boca dele, tirar as pálpebras. Me corrija se eu estou errado. O Deadpool não tem o poder de atirar laser pelos olhos, né? Não, nem as garras, mano. As garras eu tenho certeza que não. Ele não tem nada daquilo. Eu não sei, eu acho que a única coisa que ele tem lá é, sei lá, o olho. O personagem original também tem olho, só isso. Olha, a sorte quando o cara liberou a arma X número 11, a enfermeira falou, doutor, vai dar merda que o cara não tá pronto. Imagina se ele tivesse 100% pronto. Ia soltar até chicote pelo cu, velho. Que lixo que ia ser aquele Deadpool se ele tivesse 100% pronto. Ia ser uma merda. Não, e pra piorar, já cara. Já foi uma merda, né? Aquela batalha final já tava uma bosta. De repente, me aparece o Victor, dentes de sabre, que o Wolverine passou o filme inteiro metendo faca na barriga do cara e fala, só eu posso te matar. Aí eles lutam juntos, os irmãos unidos, lindo. Vai se fuder! Então, e a cena, quando eles cortam a cabeça do Deadpool e ela vai rodando no reator com laser? Cortando o reator todinho. Nossa. Aquilo lá é nojento. Nossa, não, é nojento. É outra, eu acho que assim, é outra representação da cabeça indo, ó, descarga abaixo pelo túnel, assim. Todo filme bosta tem a representação de uma privada, assim, só tá subentendido. Não pode ser, né? Você só precisa prestar atenção. Você vai ver alguma coisa parecida com a descarga. Na hora que eles cortam a cabeça, não desligaram o laser, né? Não. Ele fica ligado até lá embaixo. Não, deve tá ligado até hoje, já deve tá chegando no núcleo da Terra, já. Carrega com o sol e não acaba o laser, velho. Cara, o Wolverine... Olha, e até essa cena, até esse momento, eu percebi uma coisa impressionante nesse filme. Que merda. Não sai no filme do Wolverine e do Dentes de Sabre, não sai quase uma gota de sangue. Ah, isso aí eu entendo. Cara, eles tiveram que manipular a censura, censura, até tipo, saiu cheio de sangue o filme inteiro. Ah, mas aí foi uma aposta, né? É, agora que mudou o conceito. Agora que depois da Deadpool eles vão mudar um pouco essa ideia, né? Não fazia, cara. Não fazia. Era melhor não fazer. Ah, mas era uma época. Mas eu acho que isso, né? Não é problema, Ivaldo. Eu realmente não... Não é problema você ver um cara com três garras cravadas nas tripas e o cara tirar as garras limpas. Não é problema, sabe por quê? Porque se você assistir os filmes da Marvel, você não vai ver sangue também, e os roteiros são bons e tem violência e você releva. Ah, o próprio X-Men 1 e 2, o Wolverine picota todo mundo e a censura é. Acho que são 12 anos, né? Vai que a garra é autolimpante, você não sabe? Você não sabe a tecnologia instalada? Não, acho que Wolverine e Dentes de Sabre tem que ter sangue na parada. Não, eu também acho que concordo. Sim. Mas eu compreendo, tudo bem. Naquela época, tudo bem. O sangue não ia salvar esse filme, Cris. Não, exatamente. É, realmente, não ia salvar. Não faz diferença nenhuma pra esse filme. Não faz diferença nenhuma. Mas faltou pelo menos um pouquinho. Caraca. Ô, Ivaldo, esse é o aquela parada que você ia citar ou tem mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. O sangue mesmo, beleza. É, era do sangue, só que como a gente cagou pra questão do sangue, ele ficou meio chateado. Não, cara, só que ninguém comentou, entendeu? Hello, Darkness, mano. Mas, Ivaldo, não, mas essa, mas te amo. Ô, Vinícius, vocês já fizeram isso na música de anime, isso não vai acontecer, eu não vou cair nessa de o mesmo golpe do funciona duas vezes no cavaleiro. Tô de boa. Mas deixa, eu falo do sangue no próximo podcast. Em resumo, nota 7. A gente podia dar uma nota no final, né, pra cada filme. Não, todos então, mas é zero, vai não ser. Dá pra fazer isso? Dá pra dar nota negativa? Vale? Lógico que vale. Ah, entendi. Pode crer, né? Em vez de ser 0 a 5, a gente faz de menos 1 a menos 5. Show. E, não, só pra fechar o Wolverine imortal salvou, né? Salvou o quê? Salvou o Japão, né? Talvez o samurai de prata, ele sabe, né? Também é ruim, né? Esse não vai entrar aqui, mas também nossa, ele podia entrar. Eu acho que é pior que esse, não é? Ah, não, cara, o primeiro é pior. Ah, não sei, cara. Um tem o samurai de prata, o outro tem o Deadpool com cabeça com saindo luz, rodando no reator. Eu não sei, cara, é um pior do que o outro. Tá uma competição bem nervosa aí. Vai sentar. Deixa que eu cuido dele. Coloque as mãos para trás. Que é isso, Gaston? Mas será que o nosso quarto lugar é tão ruim assim? Nosso quarto filme escolhido. Veremos. Um ano antes, eu nem sabia que esse filme era tão, assim, entre aspas, recente, né? Ele é de 4 de dezembro de 2008, né? Justiceiro 2, Zona de Guerra. Nossa. Todo mundo assistiu esse filme? Eu assisti, infelizmente. O filme é ruim? Ah. Cara, eu vou apanhar aqui, mas eu não achei tão ruim, não. Não é tão ruim, não. Essa é uma coisa que todo mundo entrou aqui, a gente entrou no conceito, ele é ruim. Cara, só que tem umas partes que você ainda dá uma risada. Ainda acha divertido. Isso, ele é uma merda, mas ele é uma merda divertida. É que tipo, você levar pro lado trecheira, velho, você fala, pô, esse filme é engraçado, cara. Pode crer. Exatamente. Ele é melhor do que o primeiro, o Justiceiro, né? Que o Justiceiro, o primeiro lá com o dançarino lá, o... Eric Alegria. Não, como que é o nome? John Travolta, o dançarino? O John Travolta, eu lembro lá dos tempos da Brilhantina. Exato, é pior que esse, velho, consegue ser pior que esse. Nossa. Esse segundo eu não achei tão ruim, não. Cara, pra mim, pra começar, o Justiceiro, ele não tem... Nossa, é muito ruim. Não, o Justiceiro é tosco, velho. Eu só queria saber como ele conseguiu. Eu acho que aquele ator nunca tinha feito um filme na vida dele, velho. Concordo. Não, pô. Ele... Caramba, como é que é o nome desse mano? É Ray Stevenson. É, então, mas... Então, esse cara... Ele já tinha feito filmes aí, né? Não, esse cara, ele fez uma série famosa, né, de HBO, Roma. Ele até que atuou bem nessa série. Tipo, o personagem dele era muito bom. Só que nesse... Muda a cara desse filme? Então, mas ele não mudava a cara em Roma também, só que lá encaixava bem. Ele era um soldado, mas tipo assim, ok, ele é o Justiceiro, é um cara frio e tal, mas... Ele trampou no Thor também. Em Roma, por um acaso, ele montou num lustre e ficou atirando flecha nos caras e rodando? Não entendo isso. Essa cena é espetacular, velho. Foge do conceito de estratégia. Ei, ô, John. Oi. O Thor, ele não é um dos amigos? Ele é um dos amigos do Thor, sim. Ah, eu não lembro. Ele é um dos amigos do Thor. Eu também não. Cara, eu acho que ele é o do Machado. É, o do Machado. Com o barbão. Isso, cabelão. Ele mesmo, o cabelão, ele mesmo. Mas eles são vikings, todos têm machado. Ele consegue pendurar no lustre lá no Valhalla? Valhalla e começar a rodar com o machado na mão? Não, porque o pé direito do palácio é muito alto. Ah. Não, mas eu fico imaginando a estratégia, o cara, ex-soldado de elite, o cara é fodástico, já foi um monte de guerra. Aí o cara vê uma sala aberta e fala, eu vou me pendurar no lustre, vou virar um de cabeça pra baixo e ficar rodando, feito uma pinhata, porque a melhor estratégia e ninguém vai me acertar. Como eu queria que o lustre tivesse quebrado, ele cair no meio da mesa. Ia ser tão engraçado, velho. Cara, o que eu achei legal do filme é que ele realmente é sanguinário, né? Ele não dá apoio pros caras. É tiro na cabeça. Ele arrebenta a face do maluco com um murro. Vocês lembram dessa cena? Pô, ele aprendeu aquele soco com o Rick, velho. Certeza. Cara, aquilo eu ri muito, cara. Entre o viadinho, o capanga viadinho, ele no meio arrebenta. Aí ele resgata a menina lá, aí o cara pega o outro lá de refém e fala, não, agora você tá preso. Dá um tiro na cara. O outro, droga, Castle. Agora eu vou falar pra você que aquele cara que caiu num triturador de lixo ligado com garrafas de vidro e saiu só com a cara cortada. Ah, eu achei tosco também isso daí. Pior que o retalho, ele é um vilão dos quadrinhos, né? Ele tinha que ser um retalho completo, né? Ele tinha que ser só a tirinha de carne andando. Pode crer, todo mundo. Quando o retalho tá no começo lá, que chega aquele grupo do parkour bizarro. Nossa, velho. Os jumpers, velho. Tinha um predador do parkour lá, o... Os caras traficam... A parte do primeiro toma um tiro de bazuca no meio do ar. É engraçado, velho. O cara trafica a droga pulando, velho. Você lembra o que cai na lança? E pisa no pescoço do cara pra quebrar. Cara, foi uma bazuca bateria, não sei se vocês perceberam, hein? Só pra mencionar aqui a homenagem. Tive o prazer de ver. Mas assim, se a gente for pensar comparando com os outros filmes, ele pode ter um orçamento menor, mas ele acho que ele não é. Acho que até agora ele é o melhorzinho desse. Pra não? Mim, de todos que a gente citou, esse é o melhorzinho. A cena final que ele invade o prédio, sai atirando em todo mundo, eu achei legal também. É legal. Mas qual que é a lógica? Me explica. Não tem lógica, Vinícius. Vamos lá. O filme é tipo aquele filme do filme tailandês que chega o cara, invade o prédio e mata todo mundo na porrada, no chute de tiro. Sim, mas eu quero entender por que o cara convoca um exército, todas as gangues da cidade, tinha gangue de tudo que você pode imaginar, e concentra todas no mesmo prédio e faz o Frank Castle ir lá, do que o contrário, todo mundo ir na casa do Frank Castle. Ô Vinícius, tinha a gangue dos carteiros? Tinha uma gangue dos bombeiros, a dos bombeiros. Caraca. Mas é muito bizarro, o cara chega lá dos caras, não, o Frank Castle ferrou com vocês, vamos me ajudar. É bizarro, cara. Não, e ele convocou os caras como se fosse o exército americano lá com a... Não, eu ri demais, cara. Tem uma cena que ele tá falando com os russos, que o retalho ele fala uma frase, cara. Mano, que frase necessária. Os russos estão lá, Barashnikov, Barashnikov, ele olha pro maluco e ele fala, oi, você não está na Transilvânia, Cristo. Nós não estamos falando de vampires. É isso. É porque eles são romenos, né? Eu precisava falar isso no filme. Isso porque era uma galera que era uma gangue, né? Super temida, ele queria negociar com os caras. Cara, o irmão do retalho é um idiota. Nossa, o cara quebrando os espelhos. O cara quase... Nossa, muito tosca essa cena. Nossa, velho, aquele maluco é tosqueira. Esse realmente é tosqueira. Ele comendo o gordinho no sentido de... alimentação mesmo. Foi foda aquela cena. Ele arranca a orelha dele? Não, o estômago. Ele bate no Frank e vai falando, soco no baço igual a urina vermelha, porque você vai ter 3 dias de diarreia. Exatamente. Dentro do nariz igual a catarro saindo, você precisa tomar paracetamol. Faz o diagnóstico médico dele. Nossa, o maluco catou a cabeça dele e enfiou na... Foi na privada ou foi na pia? Ele foi muito foda. Nas pias lá e depois deu um tiro na cabeça. Pode crer que... Vocês gostaram da cena de ação que eu comentei ou achou merda também? A cena de ação é legal. É engraçado quando ele... Você lembra que tem um monte de cara na sala, aí ele enfia a arma assim e lança granada. Pode crer. Os caras estão tudo esperando atrás da porta, atrás do sofá, não sei o quê. Um monte de metralhadora. Ele só coloca a metralhadora dentro do buraquinho da parede. Plá, explode todo mundo. E o gordinho do elevador? O cara tava dormindo no elevador. Ele meteu o pé, tipo, pô, meu. Bum, morreu. Eu quando você joga jogo de tiro e a inteligência artificial falha. Ou você tem aquele jogo que você atira em um, aí todo mundo percebe que você tá lá e você se esconde num cantinho, espera todo mundo vir e você vai matando um por um, vai fazendo aquela pilha de morto. É a mesma coisa, gente, é a mesma lógica. Mas o que eu fico puto, assim, não fico puto, né, porque fazer o quê? Os caras cagaram, né? Tem umas cenas, uns closes, que você vê que o filme é trashzão, sabe? Você sabe quando o filme é trash, quando tem algumas cenas, ou tipo de filmagem do filme. Eu sei que o orçamento deve ser baixo pra caramba desse filme. Ah, certeza. Mas tem umas cenas ali que você fala, caramba, esse filme é bosta, não tem como ser bom esse filme. É impossível. Mas ele passa até, velho. Ele passa por um simples ponto. Os caras não quiseram fazer nada espetacular. Quem que assistiu esse filme e falou, porra, mano, muito bom, vou assistir de novo. Ah, eu assisti 3 vezes, e uma tava bêbado. Mas você assistiu porque a gente foi fazer um podcast, porque eu tenho certeza que não foi por prazer. Mas eu gosto de filme trash, porra. Porque é ruim. Cara, pra quem já assistiu Ghost Shark, dentre outros, esse aqui é uma pérola. Pra quem gosta de Prometheus, né? É, pra quem gosta de Prometheus. Gerei polêmica, hein? Não, Prometheus é ruim, né? O bebê gigante. O Ivaldo ficou até quieto agora. Não, vamos deixar isso pro próximo podcast. Vinícius, você não vai conseguir me derrubar na mesma armadilha, cara. Não fui eu. Os caras estão querendo me pegar no na tristeza aqui, ó. Mas caraca, hein? Eu tô do lado e a lágrima tá escorrendo aqui. Peraí, você esqueceu de uma coisa, tá? Diga. Qual é uma das marcas do Justiceiro? A caveira na roupa, aquela coisa simbólica, certo? A pichaçãozinha lá. É, tem no, na última cena, no último segundo, matando o maloqueiro. Não, tem antes. Tem toda hora isso. É porque, toda hora. É porque é tão apagado que tá, não dá apagado, pra ver direito. Eu só percebi na última cena que os caras fizeram toda a tela preta perto da igreja, aí brilhou a caveira no peito dele. Não, mas tem antes. Sabe quando isso, sabe quando o pessoal vai estampar a camiseta? Aí nas três últimas a estampa já sai fraquinha. Foi isso, estamparam um monte de colete pra vender e o que sobrou e o que sobrou eles filmaram. Usaram Cândida, né? Nunca pode usar Cândida. Pode crer. Se ele tivesse feito a camisa com o Raul, não tinha esse problema, hein? É verdade. Mas aquelas cenas com a menininha são bem emocionantes, viu? Realmente é o toque especial do filme. Aquela filha do policial que ele matou por engano, lembra? Que não faz sentido nenhum também. Nossa, que bizarra aquela mulher. Eu te odeio, vai embora, eu vou te matar, você levou meu marido. E no final ela, meu marido falava bem de você. Como que o mafioso descobriu que o cara era um policial infiltrado? É, o próprio FBI... Divulgou na Não, então, ele trocou, ele vendeu a informação. Ele vendeu a informação daquela bomba nuclear que tava vindo pra cidade em troca. Em troca, os caras deram a ficha completa do Frank Castle, né? Aí ele soube do microchip, ele soube de todas as paradas do Justiceiro. Entendi. Tem uma cena legal, cara, que eu não comentei, que eu acho legal desse filme, que é uma frase. Caramba, a gente tá falando bem desse filme, né? Não é pra falar bem. Não, mas tem uma frase que é legal, cara. Você lembra quando o agente do FBI conhece aquele policial lá, que é pegar o Frank Castle e tal? O bobão lá, né? O cara só vem atrapalhar. Aí chega assim e fala assim, pô, qual gaveta tá os registros dos crimes do Justiceiro? Aí o cara vira todas elas, cara. Todas vira elas. Assim, a sala tá cheia de coisa. Vai te crer. Legal essa cena, cara. Aí o policial olha com uma cara de desespero, né? Ele falou, beleza, vamos começar. Essa cena é legal mesmo. Mas, assim, só pra eu ter uma noção do gosto de vocês, qual Punisher é melhor? Pra mim é o do Dolph Lundgren. É o do Dolph Lundgren? Pra mim é o Dolph Lundgren. Punisher, ou é o Punisher da série de TV do Demolidor? Ah, não, mas a gente tá falando de zoeira, né, cara? O Punisher da série é espetacular, velho. Eu tô falando do movimento trash aí da parada. Eu só quis fazer um termo de comparação, assim, pra você ver como o filme é ruim. Dos trecheiros... Mas não tem comparação com o da série, nem se atreva a fazer isso, cara. O da série é muito bom, realmente ficou muito foda. Tanto que vão fazer uma série com ele e a ideia nem era essa, né? Não, esse ano, por acaso. Já, é 2017 mesmo? 2017. Ah, cara. Tá programado pra 2017. Show, pra você ver, até as pressas eles estão fazendo, né, de tanto sucesso e carisma aí que o personagem teve. Mas enfim, a gente falou mal do Punisher, ele é ruim, mas acho que foi o filme que a gente pegou mais leve, né? Sim, fala. Ele tem alguns pontos positivos, né? Mas assim, no final ele é uma cagada um pouco menos mal cheirosa, né? $500 mil! Ah! $1 milhão de dólares. 2 milhões. Você não tem isso. 3 milhões. Você me empresta. 4 milhões. 5 milhões. Isso é um cinto de utilidade, não é cinto de grana. 6 milhões. 7 milhões. Não saia da caverna, senhora. Vocês, garotos, não vão começar a brigar por mim, não é mesmo? Por que a gente pegou leve mesmo? Porque comparado a outros filmes, realmente ele não é tão ruim. E comparado ao... vamos voltar no tempo. No glorioso ano de 1997... Olha só. Mais exatamente no dia 12 de junho... Agora vai. Joe Schumacher nos brindou uma obra. O Cavaleiro das Trevas estava de volta agora com o Menino Prodígio. Batman e Robin. Todo em coro. Você tem um anúncio que vai sair um filme do Batman, que o protagonista é o George Clooney, que o antagonista, o vilão do filme vai ser o Schwarzenegger. Você fica... Eu aposto que você tá esperando um filme bom, né? Exatamente. No mínimo, claro, no mínimo. George Clooney, aquele pedaço de homem, gente, pô. Depois que saem as primeiras imagens, tem a Alice Silverstone. Alice faz um sucesso do caramba, né? E quando você começa a ver o filme, você vê a bundinha do Batman e do... Olha... É a primeira cena. Aí sai o filme. E o filme não é muito bom, né? Meu Deus. Cara, é sério, esse filme me parece que aconteceu alguma coisa na produção. O cara falou, eu vou cagar de propósito. Foi feito de zoeira, velho. Eu acho que ele é zoeira. Só pode. Não pode ser, cara. Não sei, aquilo lá tá mais colorido do que um desfile de escola de samba. Não, piada... Aquele filme devia ter passado lá no sambódromo, cara. Sabe, nada faz sentido. Piada boba, sabe? Aquela pessoa que quer se enturmar com a galera e não tem carisma nenhum. Cara, Sai daqui, bobo. Do caralho. Eu anotei aqui, cara. Ó, 10 minutos de filme. O que acontece? O Sr. Freeze rouba lá o negócio. Aí já começa o Batman bizarro chegando. Sr. Freeze, quem é você? Eu sou o Batman. Ele chega deslizando do dinossauro. Pode crer. Nossa. Aí eles começam a lutar com os caras do Dr. Freeze. Uma coreografia ridícula, por sinal. Sr. Freeze lá. De luta. O George... E quando o Piso tá escondido? Parecia um clipe do Backstreet Boys aquilo ali. Eles estão dançando. Luta, velho. Quem luta é só o Robbie. O Batman não luta, velho. É porque o George Clooney não sabe nada de artes marciais, velho. Ele não sabe. Mas você improvisar. Vai fazer um filme, pelo menos treinava a dar um chute. O cara tava com a cueca apertada, então, o couro tava entrando na boca. Não, mas tenta chutar com aquela calça, Vinícius. Você tenta dar um chute, ele não conseguia sentar. Se ele sentasse, vinha um rasgo até o umbigo. Mas ele é o Batman. É por isso que eu acho que o pessoal tava de sacanagem, velho. Continuando a sacanagem, né? Eles estão lutando lá, aí os dois caem no chão, né? Porque tá deslizando o chão. O que eles fazem? Bate as pernas, sai as lâminas pra esquiar. Bate patins. Bate lâminas, né? Aí eles começam a jogar rock. Com um diamante. Nossa, meu Deus. Cara, isso é o começo do filme, né? Super pato. Não, acabou. Calma. Que isso, cara? O que ele faz? O Dr. Freeze recupera o diamante e sai no foguete, cara. Como se ele pudesse chegar de temperaturas tão altas assim, né, velho? O Dr. Freeze é o Schwarzenegger. Ele vai chegando lá no alto e tal, aí ele vai falando, não, você não tá sentindo isso? O seu ar está acabando, você vai congelar, dá uma temperatura baixa. Cara, é muito idiota, é, Gri. Não, e ele congela o Robin, né? Calma, você tá indo muito longe. Tão longe. O Sr. Freeze prende o Batman bizarramente com gelo na mão. Isso. Aí nisso chega o Robin que joga um laser que derrete o gelo. Beleza. Aí, nada. Aí, detalhe, foguete, né? Aí o Sr. Freeze pula do foguete. O que eles fazem? Eles pulam também, mas de uma maneira muito mais estilosa, né, cara? É, porque... Surfando no ar bizarramente, cara. Meu Deus, cara. Nossa. Eles usaram o grappler lá pra subir no foguete ou não? Só pularam mesmo? Não, o Batman... Eu não me lembro, cara. Eu sei que eles entraram do nada. Na verdade, ô Jonathan, quando o foguete começou a subir, ficou um rastro de merda e foi congelando. Eles ficaram de rampa. Surfando, velho. E os efeitos sonoros? E os efeitos sonoros que parecem do Batman de 1960 e Guaraná com rolha? Só faltou. Exatamente, só faltou. Só faltaram as onomatopeias lá e o sonzinho, velho. Cara, meu em 10 Deus. Minutos de filme isso. Isso que nesses 10 minutos, quantos trocadilhos não tiveram? Nossa, velho. Eu acho que você entrou numa fria. Nossa, o que matou os dinossauros? O gelo. Se fosse um vilão de fogo, o cara ia falar o quê? Eu acho fora os trocadilhos pra agradar o público de LS, né? Por causa do diretor. Que o diretor, ele é homossexual assumido, ele colocou vários elementos lá no filme, né? Bizarrão. Vários elementos, você quer dizer bundas com couro, né? Bundas, mamilos. Não, bundas, já começa, mamilos. Já começa que o Batman e o Robin tá tendo uma briga de casal emocionante até a metade do filme. Everton, continua, porque isso daí tem que ser citado também. Beleza, o Sr. Freeze congela o Robin bizarramente. Aí ele fala, ou você salva ele em 11 minutos ou você vem atrás de mim. Fala pro Batman, né? O Batman fica lá naquele lenga-lenga e tal, pega o Robin, coloca numa água bizarra e esquenta com laser. Pô, de crer uma piscina. É uma piscina. Aí derrete o gelo. Uma jacuzzi. Bora ferver o Robin, né? Não é por nada. Tá fritando na pista. Mas eu gostei, ó. Vamos definir esse filme cena por cena, do início ao fim. Esse é bizarro, esse merece. Quarta cena. Vai lá pro covil do Sr. Freeze. Que é o boneco de neve. Meio da cidade, né? Ele tá vestido de pijama, de pantufa. Pantufa de ursinho. Os caras tão cantando o coro de nada. Eles começam a cantar um desenho lá, velho. Quarta cena. Vai pra Era Venenosa. Nossa. Aí aparece lá a doutora lá, a Ivy. Aí mostra o cara transformando lá o Bane, né? Uhum. Já começa. Léo Stronda. Grande Léo Stronda. Vem, monstro. O Bane é o fica futurista. Puto lá, tá, joga a Era Venenosa lá, cria a Era Venenosa, digamos. Só um parênteses, vocês lembram como era o nome do Bane aqui no Brasil, que eles traduziram? Não. Eu acho que era Peçonha. Nossa. Peçonha, velho. Peçonha, ela batia no tijolo. Mais um pouquinho era Chico Tripa. Tem que ser Peçonha. Peçana. Casa é Peçonha. Meu Deus. Não, continua. Só uma curiosidade. Alguém lembra da continuação? Não, até então eu lembro que até a criação do Bane foi uma bosta sem limites. Não, mas não vai melhorar depois. Continua. Não, não. Aí o que eu me lembro é que eu fui meio que pulando esse filme, porque não tem condição de se assistir um filme desse inteiro, né? E a cena clássica do cartão do Batman, assim? Não, eu vou chegar aí. Calma. Ó, cria-se o Bane. Cartão. Antes, quem nunca teve um bate-cartão? Ô, Everton, eu lembro. Bate-cartão. Ó, eles criaram o Bane, aí a Era Venenosa matou aquele cientista, dando o "você sabe que o meu beijo é venenoso". Nossa, as interpretações estão... Parecia um traveco falando. Parecia mesmo, tinha toda a língua presa. Aí ela matou o cara, tacou fogo, as plantas vão dominar o mundo. Cara, ela tirou muito esse filme, tá muito tosca. Os caras falam assim, interpreta um personagem de quadrinho. Ela achou que era pra fazer uma retardada, velho. Mas peraí, vamos lá. Todo mundo aqui, jovenzinho, 1997, depois foi assistir esse filme umas 20 vezes no SBT, quando já tinha uns 10, 11, 12 anos. Você não tinha acesso à internet naquela época, a pornografia era um negócio difícil. Vem dizer que aquilo não era um soft porn. Oh? Você olhava pra Era Venenosa, você olhava pra Mulher Gato, falava, Deus, meu Deus. E dava pra se aliviar, viu? Porque o tempo que ela levava pra fazer uma frase completa, dava pra você tirar o lucro ali. Beleza, daquela cena em diante, eles vão pra uma apresentação, onde o Batman lá, ele... Como que é? Ele tá fazendo... Eu me lembro. É um leilão, não é? O Bruce Wayne, ele cria uma porra do telescópio, que você consegue ver as imagens de todo mundo, tá ligado? Que reflete a imagem de todo mundo. É como se fosse um satélite, né? Um GPS. Não entendi, cara. Eu não lembro dessa cena. Véio. Só que é um negócio que funciona por base de espelho, de satélite, de espelho em satélite. Alguma porra assim, velho. O Bruce Wayne inventa essa porra. Por quê? Não sei. Sabe Deus. É o que tinha pra fazer. Sim. Pra cobrar ingresso e levantar Gotham. Nisso, ele descobre que o Sr. Reese, ele... é muito tosco. Ele precisa... Calma que tem mais. Ele precisa de diamantes pra deixar a roupa dele, pro aparato da roupa dele manter ele congelado. É a fonte de energia. Fonte de energia são esses diamantes. Mano, qual o sentido disso, cara? Qual que é? Um diamante? O freezer já não funcionava? Então, cara, por que um diamante, cara? Por que não põe gelo? Por que ele não põe uma pochete, pedra de gelo? Acabou, velho. Vai na poxa de gasolina, compra 10 sacos de gelo. Amarra no corpo, é o mistério. faz gelo seco. Saco de gelo e glu, compra um freezer no Mercado Livre e se enche de gelo, acabou, cara. Gelo seco, duro o dia inteiro, velho. Olha aí, ó. Mas olha, não, o diamante é mais estiloso. E nisso, quando ele tava lá inaugurando o telescópio barra nada, o Hubble, aí quem estava lá disfarçada... era a Venera. Aí ela chega pra ele e vem com um papo completamente inteligente. Ela, as árvores crescem porque a sua empresa desmata o alface. Então a beterraba deve morrer. Aí tipo, não dá nada com nada. Aí os caras expulsam ela vai embora. E o cara tá com foda-se. Que papo desnecessário. Ela queria mostrar um projeto pra ele, não é isso? Acho que era, velho. Aí ele caga pro projeto dela lá da planta anabolizada. Aí ela fica putinha, tem um acidente, vira. No, o Batman desse filme, ele é era venenoso. Os caras chamam Batman pra uma baladinha. Ah, não. Aí aqui entra a parte bizarra. Porque... Eu lembrava disso, tem baladinha no filme. Não. Ah, é, né? Assim. Bruce Wayne quem fritando assim, tu. O Bruce Wayne, ele foi no clube Cocobongo, velho. Então, é porque o Bruce Wayne descobre esse negócio lá do diamante, ele fala, vou fazer uma armadilha. Vou apresentar os diamantes da minha família e tal, e ele vai vir buscar, né? Aí eles vão no Cocobongo, ele vai de Batman e tal. Que original. Não, ele vai como Batman, ele não vai como Bruce Wayne. Ele já deixa claro. Lá, tá todo mundo apresentando os diamantes e ele tá como Batman, velho. E o Robin também, detalhe. E o Robin tá lá, escroto também, né? De repente, aí chega e entra... Venenosa. Não chega, era venenosa. Não, chega um macaco dançando e do macaco sai a era venenosa. E os caras fazem coreografia com ela. E olha que ela não existia até aquele dia. Aí ela chega e fala, Robinho, você... Não, ela joga primeiro, ela joga o pó. Joga o pó nele, isso. Não, ela joga o pó, tem uma... Ela, não é que ela chama os dois na frente, aí ela fala assim, pro Batman, né? Deixa esse menino muito novo pra lá, e não sei o que, aí isso. Joga o pó. Aí vai pro Robin e fala assim, deixa esse velho pra lá. Ele tá ultrapassado, aí joga o pó no outro. Joga o pó no Robin. Eu gosto é de novinho. Mas o pó... Não, os caras é tão burro que eles não vê o pó na cara dele. Mas o pó não muda em porra nenhuma. Ele deixa eles apaixonados. Isso. Não ficaram muito, não. Eu lembro que não ficaram muito, não. Ficou o quê? Eles ficaram pra porra. Aí eles começam a leiloar, né? Ah, eu dou 1 milhão pra ficar com ela. Ah, tá. Batman, eu dou 2 milhões. Ah, ela joga na galera toda que tá lá na festa. Aí não, é verdade. Ela joga o pó em todo mundo que tá na festa, faz uma apresentação bizarra e todo mundo aplaude. Aí ela vai jogar o B.O. nos gays. Nos caras. Olha, é muito tosco. O Robin fala, eu dou 3 milhões. O Batman fala, mas você não tem esse dinheiro. Aí o Robin fala, eu peço emprestado pra você. Nisso, o Batman saca o cartão de crédito dele. Nossa, velho, o cartão de crédito. O Batcartão. Batcard. Não saio de casa sem ele, sem limite. E meu ele não Deus. Paga, eu tenho certeza que ele nunca pagou juros na vida dele. Nem anuidade. Nem anuidade. Isso, que é isso. Ele vai cancelar o próprio cartão. Tem uma parte do filme também que parece que tem uma história triste por trás do homem. Peraí, tipo né? Eu fiquei na dúvida. É criado o roteiro desse filme. É o Batman, quando ele usa o cartão dele, ele faz bate-parcela? Será que é isso mesmo? Aceita na Renner? Eu acho que é cartão de débito. Só passa na máquina do Bat Visa ou da Bat Mastercard. Eu vou pagar o Bat Juros. É verdade, qual que é a história do Mr. Freeze, velho? A mulher dele tem uma doença. A mulher dele tem uma doença que chama Síndrome de McGregor. E aí, pra manter... McGregor, o lutador do UFC? Ela vira o lutador? Isso, ela... Ela fica com a cabeça meio zoada, igual desses lutadores aí, depois de alguns anos. A orelha incha? Pode crer. Aí ele tá pesquisando a doença dela. Enquanto isso, ele, pra manter ela viva, ele deixa ela num tanque lá com criogenia, né? Em estado criogênico. Aí, beleza, acontece um acidente com esse tanque, e aí ele vira o Mr. Freeze. E aí ele precisa da armadura pra manter o corpo dele sempre com baixas temperaturas, tal, pra ele conseguir sobreviver. E o principal objetivo dele, além de se vingar, é salvar a esposa dele. Não, mas eu acho engraçado esses filmes dos anos 90, assim. A mulher cai num balde com ácido e veneno, vira uma super heroína. O cara tem a usina de gelo, explode na cara dele, ele vira um super herói. Imagina as crianças pensando, ah, vou tomar Cândida. Em casa eu vou virar o homem Cândida. tirar a mancha de qualquer pessoa. Ele deixa o branco mais branco. É. Homem homo. Com certeza o Homem Cândido ia entrar na equipe do Wolverine. Para limpar as manchas do crime. Ah, tá explicado. Ele, por isso que o filme não tem sangue. Ia ser o parceiro do Capitão 30 Centímetros. É o Homem Cândido. Oh, mas o, se eu não me engano, no filme o Alfred também tem essa doença, não tem? Tem. Ele fica lá na cama, lá morrendo, não tem morte. No final ele oferece pro Mr. Freeze que se ele curar o Alfred, ele monta o laboratório de novo, ele percebe que o Batman salvou a esposa dele, e se ele montar o laboratório de novo e financiar a pesquisa, ele dá a cura pro Alfred. Nos primeiros estágios, segundo o filme, ele tem a cura. O problema é que a esposa dele tá num estágio da doença muito avançado. Ela já é campeã dos meio médios, né? Então não tem como voltar atrás. Pode crer. Já mudou de categoria algumas vezes. É, então, não tem como. Ah, não falamos da Batgirl, velho, que eu não lembro como ela entra no filme. Estamos na festa ainda. Ah, tá, é verdade. Aí eles lutam lá na festa bizarramente de novo, né? Eu não me lembro muito daí. Não, esquecemos de uma coisa extremamente importante, gente. Que mico. Quem é que traz mico? a era venenosa? Puta, pode escrever. Bane motorista, né? Nossa, taxista. Pode crer, velho. O Bane é motorista de Uber, né? Chofer. Mas ele inchava e desinchava, né? Era um bagulho muito estranho. Não, ele era tipo um balão. E no filme, ele é retardado, né? Ele é verde. Por que ele é verde? É muito... Tem uma hora que... Não, aí eu acho que... Eu não me lembro, Ival, depois disso. Eu me lembro que uma hora o Capitão... Ah, eu já lembrei. O Sr. Freeze é preso lá. Então, o que acontece é que assim, no meio dessa festa, o Sr. Freeze vai e invade por causa do diamante. Sim. A Era Venenosa tá com o diamante. Aí tem aquele papo muito firmeza, que ele chega e fala: ei, novinha, me dê essa pedra, senão você vai entrar numa fria. Aí ela fala: nossa, gato, você é muito gelado. Aí ela sopra a fumaça na cara dele e nem funciona. Não dá certo. Ele tá com o nariz entupido, que ele tá gripado, não sei. Isso aí não funciona comigo. Aí ele pega o cristal e fala: eu sou frio, gata, isso não funciona comigo. E vai embora. Eu sou um homem casado, ele mostra a aliança congelada. Assim. Aí, é verdade, como é que eles foram presos mesmo, cara? Porque tem essa merda. Eu me lembro que ele é preso e a Era Venenosa tira ele. É, ela vai com o Bane na cadeia. É. Isso. Ela entra e joga o pozinho nos policiais lá. Aí o Bane entra com um carrinho trazendo armadura. Carrinho de mercado. Aí ele descobre... Mano, que sujo, mano. Ele descobre que ela tentou matar a esposa dele. Lembra dessa cena? Ah, isso aí foi ainda mais pra frente ainda. Isso. Que aí eles estavam... Tava o Bane, a Era Venenosa e o Mr. Freeze. Aí veio quatro policial que não tinha sido congelado e eles estavam quase perdendo. Precisou ela falar: Bane, quebre aquela parede agora. Aí o Bane foi, pousou a cabeça dele, quebrou a parede e eles foram embora. Porque se não fosse isso, a polícia tinha prendido de novo. Então, aí eu me lembro, o Sr. Freeze, ele quer voltar pro laboratório dele pra pegar uns diamantes que estavam lá pra ele recuperar o poder, né? Sim. Pediu pra ela buscar a mulher dele. É, isso. Tipo, e ele vai também, né? Tanto que o Batman e o Robin lutam contra o Bane aí, né? Sim. Não, é que tem duas lutas com o Bane. Não, tem uma luta com o Bane, mas... É que tem uma luta que a Era Venenosa não faz absolutamente merda nenhuma. Ela só fica jogando pozinho e ela... Ah, isso é quase o filme inteiro. É quase o filme inteiro. Ela só faz isso. É o único poder dela. Não, mas o mais engraçado é como eles derrotam o Bane. Isso eu me lembro. Calma, segura. Não, mas tá bom, vou dar uma segurada. Aí eles estão lutando com o Bane. Tem uma hora que o Bane pega o Batman assim, ele dá um mata-leão muito tosco, cara. Aí você olha assim no braço do Bane. O esqueleto de laranja no... tá segurando o Bane, você olha o braço dele, cara, os caras pintaram com canetinha, não pode ser, velho. Porque as veias estão muito toscas, velho. Nossa, aquelas veias meio tosco, verde, véio. Meio azul, velho. Puta que lixo. Mano. Não, isso é tão lixo que a briga final do Batman com o Robin é exatamente por causa da mulher das plantas. Ah, véio. Não, isso é um detalhe que eu tenho que falar, cara. Eles começam, aí acontece isso, ela fala, ela meio que encanta o Robin, né? Aí tem uma cena muito tosca. Porque uma cena muito tosca nesse filme, eu tô de sacanagem, né? Mais uma. Então a cena é muito tosca mesmo. Eu não sei se a Squirtle vai falar, mas só pra vocês lembrarem, a gente esqueceu da cena bizarra de corrida de moto, hein? Pô, eu vou... Não, isso daí depois você fala, Ivan. Eu acho que é depois... Não, é antes disso. Pode falar. Cara, a cena é uma bosta. É isso que eu tenho pra falar. O cara vai disputar racha com moto na cidade. Pode crer. O Batman e a Não, o Robin e a Batgirl. Não, o Robin. Isso. Não, nisso, aí o Robin dá um xilique e fala, não, ela falou que gosta de... Dá um xilique. Você é um velho do caralho Você tá atrapalhando o meu estilo. Velho, filha da puta. E o engraçado, aí ele começa a falar isso. Não é porque eu moro na sua casa que você pode fazer o que quiser. E vira as costas e vai embora. É porque você come minha bunda que você pode fazer o que quiser, porra. E ele fala, eu quero ser um herói sozinho, eu não preciso andar com você. Exatamente. Seu feio. Ele fala, vou ficar com a Era Venenosa, vou pra lá. Ele sai fora. Aí beleza, ele chega lá na Era Venenosa e tal, começa a falar com ela, canta ele, dá um beijo nele. Aí ele tá com aquela fitinha na boca, né? Isso, tipo aí o Batman uma resina. Fala, parece o Batman e fala, ah, você não é a única que sabe fazer armadilhas. Vocês se lembram disso? Sim, agora, eles combinaram essa ceninha toda. Eles combinaram? Pra quem? Se só tava os dois. Não faz sentido algum, cara. Porque ela não presenciou a briga? Não, cara. E detalhe? Eles estavam na caverna, velho. Em que momento o Robin colocou um preservativo na boca? O que ele ia fazer com aquele preservativo antes de tomar um beijo? Eles faziam todo o teatro pra quem, velho? Eu de crer. Tá vendo aí, sua vaca? Não adiantou você pegar o meu pupilo. Nossa. Biscate, a gente também sabe fingir. Aí aparece a Batgirl e luta com ela. Nossa. Não, o melhor é que ela já tem... Ela entra na equipe do nada, o cara deixa um vídeo contando toda a vida do pai. E deixa a armadura pronta. Querida sobrinha, eu sabia que você chegaria aqui. Aqui está um presente do seu tio Alfred. Não, cuidado. Ele fala que é uma simulação de computador. Ele fala uma coisa muito tosca, velho. Nossa. Ai, cara, o velho sujo, né? Eles trocam a armadura de novo pra aquele modelo mais palhaçado possível, com um monte de coisinha cinza, um monte de corzinha. E tem os mamilos, né? Os mamilos polêmicos lá do Robin aparecem também. Aí cada um pega um veículo bizarro. Isso, eu tinha esquecido os veículos. Enquanto isso, o Mr. Freeze, ele vai lá. O que acontece? O Bruce Wayne tinha feito aquele refletor bizarro, o telescópio satélite. Isso. Caralho. Aí o Sr. Freeze, o Sr. Freeze faz o quê? Ah, vou lá e vou usar aquela porra pra congelar a gota, né? Essa é a ideia dele. Isso, pra refletir, né, na cidade toda. O raio de gelo. Como ele fez aquilo? Não, mas é sensacional, né? Porque assim, ele constrói uma arma em meia hora, com um satélite de espelho e um diamante, mas descobrir a cura da mulher que é bom, porra nenhuma, né? Exatamente. O cara tem tempo pra fazer a armadura, a arma, destruir gota, mas não cura a mulher. Virar bandido e não descobre a cura da mulher. Tá de parabéns mesmo esse doutor, viu? Puta marido de bosta, assim. Aí ele faz lá, o Bane coloca umas bombas bizarras, velho. Que é uma estalactite, tá ligado? Que é uma estalagmite, né? Que é pra cima. Que é prova isso, de baixo pra cima. Nossa, muito ruim, velho. Aí chegamos, enfim, na treta final, né? É, batalha final, agora, né? Agora vai, né? Vocês acreditam que eu vi esse filme no cinema quando eu era molequinho, velho? Juro. Você sentiu vergonha? Achou pra acabou pra caralho, não? Não, achei uma merda, mesmo criança. Eu briguei com meu pai, velho. Eu falei, pai, por que você me trouxe essa porcaria? Mas você gosta do Batman? Eu falei, mas esse não. Você falou que nem aquele menino do Lenda do Santuário. Papai, por que o filme foi tão ruim? Nossa, velho, muito merda. Aí na treta final, né, o Robin e a Batgirl vai tretar com o Bane. Vão tretar com o Bane e o Batman vai tretar contra o Mr. Freeze, né? Óbvio. Aí eles chegam lá, tá tudo congelado o Gotham, eles têm que, em 11 minutos, tem que descongelar. O Batman vira, porra, mas não tem sol, e agora, cara? Aí o Robin fala... Ah, o sol ia ajudar pra caralho mesmo, eu fico imaginando. O sol ia derreter a porra inteira em 11 minutos, é o quê? É o sol ou micro-ondas? É só abrir a cobertura. Aí o Robin fala assim... Abrir o telhado. Mas está sol no Congo. Aí ele fala, puta, pode escrever. Então vamos usar os refletores pra trazer o sol. Eu não acredito nisso, eu não lembro. Eles trouxeram o sol do Congo? Eles refletiram o sol... Não lembro disso, cara. Pra derreter a neve, o gelo lá em Gotham, velho. Ou seja... Caralho, velho. O Bruce Wayne, ele fez um bagulho que foi usado pelo Mr. Freeze e que foi a solução. Ele fez isso pra quê? Pra quê, cara? Tá bom, eu fico imaginando. Eu fiz um satélite com espelhos. Pra quê? pra porra nenhuma. Eu tô tentando descobrir ainda. Aí inventa uma arma de gelo e depois ele faz o espelho virar o sol. O canhão de luz. Cara, com 90% menos do que ele gastou pra isso, ele já tinha viajado pro Congo com o Robin faz tanto tempo. Ele estava lá, um bronzeando o outro, lá com a era venenosa. Você quer mais bronzeador, Robinho? Batman, pegue na samambaia. Mano, já era pra estar de boa. Aqui velho. Tem tantos coqueiros. Sério, você tava falando que você lembra da morte do Bane. Fala. Ah, lembro, pelo amor de Deus. Gente, o que, que é aquilo? Vocês já consertaram a máquina de lavar? Sabe quando você tá lá, se fudendo, agachado na varanda, perto daquele ralo do demônio saindo sujeira e puxa o sifão? Aí vem aquela porra de água com sabão na tua cara, você não sabe o que fazer. Você entra em desespero. É aquilo. O Bane é a máquina de lavar e você, pra matar ele, tem que tirar o sifão. É isso, cara. A cena é aquilo. Mas quer dizer que um mecânico conseguia matar o Bane, né? Chamava o Mario. Um mecânico, uma criança. Pra matar ele, é pura e simplesmente uma chave sextavada. Pronto, você matou o Bane. Mario e de uma chave sextavada. É peçanha, por favor. Cara. É, peçanha. Bane não. Não, e detalhe, a Era Venenosa morreu com a criação dela mesma, né? Que ela foi comida por uma planta dela. Não, é sério? Isso eu sei, mas eu não lembro como que eles fizeram. Não, ela não morreu, ela foi presa. Não, por favor, diz pra mim que ela morreu. Ela foi presa, que no final o Mr. Freeze vai atrás dela. Pode crer. Cara, ele vê o vídeo lá e vai atrás dela. Ela tá falando com o Robinho, ela prende o Robinho numa banheira com tomate, sei lá, fazer uma sopa, não sei. Cara, é muito tosco essa cena. Aí chega a Batgirl. Antes disso. Ela prendeu o Batman. A Venenosa prende o Batman bizarramente com o cipó. Aí o Robin, ele fica preso numas algas, velho. Lá na água, velho. Meu Deus. É muito inútil. Esse Robin é um inútil. Aí enquanto isso, chega a Batgirl e resolve o bagulho, tá ligado? Nossa, elas têm uma briga bizarra. Nossa. Você pensa que só as mulheres podem derrotar o mundo? Sua cutícula é ridícula, querida. E essas pontas duplas. Ai, nossa, velho. Ela cai numa planta, um Digimon gigante, uma planta estranha, fica presa e é isso. Não, mas nossa. Eu pergunto, o Robin chegou a ganhar de alguma coisa nesse filme? Porque ele morreu pras plantas, ele morreu pro pó. Ele foi congelado, ele morreu ele pra foi congelado, ele morreu pras algas, ele foi preso numa banheira com sopa de tomate. O que ele fez, na moral? Nada. Que eu me lembre nada. O Batman também não faz muita coisa, cara. É verdade. Não faz muita coisa. É tudo com... Ele teve a sacada, cara, do zoeira, ponto. Eu acho faz que compras com o Batcartão. Isso. Eu acho que os vilões aparecem mais que eles, cara. Verdade. Esse filme tem uma curiosidade, porque ele é um dos... Teve dois filmes do Batman que aconteceu, que o salário do vilão é maior que o do protagonista. Eu vi isso, é verdade. O Schwarzenegger ganhou mais grana do que o George Clooney fazer o filme. Foi que nem quando o Hopkins fez o... No Hopkins, não. O Nicholson. O Jack Nicholson fez o Coringa, ele ganhou mais grana que o protagonista do filme na época. Que o Michael Keaton. O Michael Keaton, né? Sim. É que o Jack Nicholson já era um ator. O Schwarzenegger é um ator que, querendo ou não, é uma puta de um ator, ganhou uma grana da porra. Sim. E na época ele tava fudido, né? Tava bombando, né, também. Então ele ganhou mais grana que o Clooney pra fazer esse filme. Por isso que talvez ele tenha mais tempo de cena que o próprio Batman. Verdade, tentaram aproveitar o carisma do hoje. Mas assim, o George Clooney, ele teve que ser bem resiliente pra conseguir sair dessa. Né? Não, o diretor, o Joel Schumacher, ele fala que o filme não saiu como ele esperava, muito porque, lógico que nessa hora aparece desculpa de tudo que é lado, né? É verdade. Ele falou que era uma pressão enorme da produtora, que queria que fosse um filme bem mais infantil pra marketing, fazer boneco e etc, etc. Ele foi obrigado a fazer muita coisa que ele não queria, mas enfim, isso não justifica... Ah, depois daquele filme ali, os bonecos aí... venderam foram bonecos eróticos. E aí, acho que a única coisa que vendeu foi roupa de couro. E aí ele encheu de mensagem subliminar. Ele teve que fazer isso. Nossa, eu tô vendo a foto do trio aqui, de protagonista. Essa armadura do Robin é sacanagem. O cara tava de brincadeira. É, não, ela é sacanagem. Olha o Bane, Bane, vê a foto do Bane, parece um Digimon, velho. Tá ridículo. Ai, ai, ai. Cara, então é isso, né? Fechou? Fechou. A nossa cagada. Todos esses filmes eram pra ser bons, infelizmente não foram. Eu queria muito que todos fossem bons, porque são personagens fantásticos, um personagem que a gente quer ver. Sempre coisa boa, né? É, infelizmente, não tem muita coisa. E, bem, se alguém que escutar esse podcast e quiser mandar uma sugestão, né? De tipo de filme, cagada ensaiada, ou então outro filme de herói que acha que é uma cagada ensaiada. Fala com a gente. Com certeza teremos outras versões aí. Sim. Não, com certeza. Não. E não só de heróis, hein? Não, e heróis foi só a primeira, Ivan. Vamos trazer muitas cagadas ensaiadas pra vocês. E as notas? Vamos dar umas notas? Legal. Vamos dar nota? Ou vamos falar qual que é o pior dos piores? Não, mas isso já tá óbvio, né? Então vamos fazer a ordem dos menos pros mais. Beleza. O menos já tá definido, que é o Justiceiro, né? É o Justiceiro. A cena do lustre é épica, mas eu acho que é o menos pior. Segundo? É Wolverine. Ah, não sei, cara. Pesado, hein? Acho que o Lanterna Verde, hein, cara? Nossa, velho. Eu acho que o Lanterna. Eu acho que é Wolverine. Eu também acho Wolverine, hein, cara? Qual que ganhou? Primeiro... Não, tá faltando o filme aí. A gente falou de Justiceiro. Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. Não tem como, né? Ah, cara, eu acho que é Wolverine. Beleza. Wolverine, então. Beleza. Terceiro? Lanterna. É, Lanterna. Lanterna. Segundo? Tem jeito. Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. E o Batman então, Robin. Mas eu não sei. Batman e Robin, cara. É ruim pra cacete. É ruim. Mas é tipo assim, é um filme que acho que foi feito pra ser ruim. Agora, o Quarteto, cara, é de doer o cu. É, de cair o cu da bunda, velho. A expectativa era muito alta pro Quarteto e ele cagou, mas e cagou igual papagaio que caga na parede. Sabe, levanta a peninha e de repente plá na parede. Mas eu acho que o Batman é pior. Vai ganhar, cara, porque não tem como, cara. A gente só esqueceu de uma coisa interessante do Quarteto Fantástico. Eles cagaram tanto que ainda conseguiram matar o Destino no filme. Ele morre no filme? Não lembro. É, os caras jogam ele na arma bizarra que ele criou e ele é desintegrado. É, pode crer ainda. Tipo, o Destino morreu. Acabou o filme. Eles tiram qualquer chance de fazer uma... Bom, isso é bom, né? Isso é bom. Graças a Deus. Dá logo o direito do Quarteto pra Marvel, né? Para isso, de graça. E ganha pelo menos os royalties, né? Tá bom. Bom demais já, né? Então como é que ficou a ordem, só pra... A ordem ficou, então, Justiceiro, Wolverine, Lanterna Verde, Quarteto Fantástico e Batman e Robin. Essa é a ordem do ruim pro pior, né? Exatamente. Do ruim pro péssimo. Do ruim pro péssimo. É isso, o Batman fechando como o péssimo dos péssimos. Isso. É, mas bem, é isso, né? Espero que quem escute isso se divirta com a gente. E, assim, eu não vou falar pra assistir os filmes, né? Se você quiser ver, quem não assistiu Batman e Robin, quem estiver me ouvindo e não assistiu Batman e Robin, cara, você vai me desculpar, mas eu acho que não deve ter energia elétrica na sua cidade ou você não tem acesso à TV, porque passou tantas vezes no SBT esse negócio. Tantas vezes, eu acho que você não tem, sabe, acesso ao básico. Então, assim, eu sinto muito por você, cara. De verdade. As pessoas vão te odiar a partir de agora, tá? Ah, não. Pode odiar, cara. Pode odiar. E vão chegar e-mails dos nossos fãs falando pra você se retirar do próximo podcast. E são muitos, viu? É uma lista. Minha mãe, meu pai. O nosso número de fãs é o mesmo número de fãs do filme do Batman e Robin. Pessoas que gostam e assistem todo ano. Acho que eu aguento a pressão. Só pegando o gancho, pessoal, eu queria avisar aí a nossa base de fãs. Pessoal, eu leio todos os e-mails, viu? Eu só não respondo porque são muitas mensagens. Mas, ó, por favor, continue mandando aí e apoiando o nosso trabalho. Obrigadão. Opa, sempre. Com certeza. Aproveitando o gancho do Jonathan, pessoal, siga a gente, entra no nosso site, escuta os outros podcasts. Tem podcast de heróis, outros podcasts de heróis, não de filmes ruins, mas tem podcast de herói. Tem outros temas, tem a página do Face, curte a página do Face, segue a gente. De tudo um pouco do mundo nerd. É, lógico, assim. assina o iTunes lá, se você usa a Apple, você tem dinheiro pra comprar um iPhone, segue a gente no iTunes, baixa lá o podcast no iTunes, vai no agregador de podcast, não sei onde você baixa, mas acompanha a gente, vale a pena, vai na página do Face lá, curte a gente e logo a gente volta pra mais um podcast. Não sei qual vai ser o próximo tema. O que, que a gente vai falar, Everton? Você sabe? Não. Né? Também não sei. Mas a gente vai falar. E vai ser engraçado, com certeza. Ou vai ser informativo, mas vai ser bom. No mínimo, vocês vão se divertir. É, fala. Isso é fato. Cara, tem pessoas com vozes bonitas, como as nossas. Obrigado, Venecia. Como essa pessoa. Então, galera, valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço, galera. Falou, pessoal. Um abraço. Falou, gente.